O bicho é feio, né? É. Muito bem, muito esse é o Estádio feio. 97 aqui na Energia 97. A gente vai dar uma enrolada até abrir a nossa pasta de vinhetas. Sim. Contando. Bem. Um, abre dois, a pasta, três. Tá, isso, tá, abrindo pasta. Foi. E esse computador também. Opa. Não ajuda, né? Ah, não, é um 286, velho. Não, não, foi falha minha mesmo. 286? É um 286 que o Fernando imagina. Falou. Só tem DOS. Você tá louco. Vamos começar. A máquina é feroz aqui. Vamos lá, seu Bento. Vamos aí. Começa com Parmeira. Peraí, peraí. Peraí. Rugido de fera, Mota. Domênico, rugido da fera. Mais ogro, isso é uma fera. É, mas ele é mais ogro. Eu sou uma ferinha. Eu fiz o curso em Boston. Boston. Curso de feras de Boston. Mas é que ele é mais ogro, né? Curso de feras de feras em Massachusetts. O Domênico é mais ogro, né? Eu sou mais uma ferinha, assim. Eu sou até o catatal. Eu sou o catatal. Você é um oncinha, Eu sou catatal. Você recebeu presente, hein, Dodô? O Domênico é mais recomenda. Divide com os irmãos aí. Figurinha. O que é que chegou aí? Esse pacote meio cheio de fita isolante em volta. Isso aqui vai tudo pro meus como sobrinhos. Como assim pacote cheio de fita isolante? Domênico, cuidado, Domênico. E se tem uma coisa que aqui, o seu Bento entende, é de pacote cheio de fita. Olha lá a câmera aqui, ó. Chegou meiote aí, Dodô. Figurinha. Seu Bento sabe. Perdão, qual a origem? Manini me mandou. Ah, ainda bem. Falar em coisa ilícita, ontem eu vi uma matéria na televisão, não sei se vocês viram. Porque agora, a Polícia Federal flagrou os caras aqui no aeroporto de Guarulhos, chegando como refugiado. Ah, é? É, aí descobriram que o cara entra como refugiado aqui umas 4, 5 vezes. Ele vai. Mas pegaram, amigo. Ele vai e volta como refugiado. Pegaram um aí anteontem, um boliviano, a mala do cara. A mala? Não era a mala. Não, as ferragens da mala, tudo com cocaína dentro. Meu amigo, vamos lá, o seu Bento, fala de nós. Né? Ainda bem que descobriram, mas Polícia Federal. Essa foi legal, hein? Refugiado 5 vezes, 6 vezes. Daqui a pouco o cara entra e sai refugiado 4, 5 vezes. Ah, mas é aqui no Brasil, o cara é réu em 3, 4, 5. Pegaram, cinco, hein? Ah, mas a Polícia Federal pegou. Pegou? Ah, pegou vários. Já pensou, velho? Polícia Federal funciona. Opa. Pegou vários. Vamos lá, seu Bento. Vamos ao Parmeira. Parmeira só joga no domingo, né? É o encerramento da rodada que começou ontem. Isso, vai jogar no mesmo horário com o Flamengo, né? Joga lá no Estádio do Café, lá em Londrina. Exatamente. Londrina. Essa semana começa o horário de verão? Dia 16. E por que esse fim de semana 16. O jogo é às 5? Aqui é Brasil. Mas já é adaptação. É, pra adaptação dos caras. Já vai acostumando. Tá 5 horas. Não, agora você tem uma pré-adaptação de horário. Que independente do horário, o calor aumenta, né? Exatamente. Então... Então, olá, isso aí, ainda sem pistas do time, mas o ataque ele tem mudado sempre e tem funcionado o Cuca, né? É, uma hora joga o Pereira, a outra é o Guedes. Pereira. Joga o... joga o Eric. É isso aí, Domingos. Prepara pro jogo de domingo, é com a volta do Dudu. Dudu estará em campo no domingo. Mas o Gabriel não estará. Gabriel não, está na Seleção. Nem Mina, né? Nem o Mina. Opa, ganha do América Mineiro, põe você e faz uma dupla você e o Mota no ataque. Falei isso, estamos desfalcados. Não, Mota não. Eu acho que devia fazer uma homenagem nesse jogo. Meteu o Ademir da Guia. É mesmo, senhor Bento. Que não se elegeu. Edu Bala na direita. Não se elegeu? Edu Bala. Marcelinho Carioca também. Nenhum famoso se elegeu. Nenhum. O Tami também não. Esse também não. O que é bem bacana. O Tami também não. Esse também não. Marquito também não. O Tami também. Ah, Tami. Isso é um bom sinal. Não é? É o... Como nenhum famoso se elegeu. O Dória não se elegeu? Não, mas não. Não, desses aí que sempre estavam tentando. O Dória é um cara que vem da TV, ué. O Dória. Sim. Sim, mas é no. A Soninha se elegeu. Essas pessoas de apelo popularesco. Mas ela não é da TV? Ah, tá falando de subcelebridades, Domênico. Subcelebridades. Boa, BBB. Você foi bem, Mota. Olha. Boa, Mota. Subcelebridades. É aquele cara que mas não é celebridade. Aqueles que ficam tentando aparecer sempre. Uma vez, aí vai. Ah, entendi. Na verdade, a mulher não feira, é celebridade. A pessoa, ela acha que ela é uma celebridade. Mas nem uma subcelebridade ela chega a ser. É sub. Bom. Tem uns caras que quando vão... acontece. O que você ia falar? Isso aí. Você ia falar uma coisa, você não, pensou. Não, vou falar. Então, fala. Tem cara aí que vai, às vezes, sai com uma mulher, o caramba, vai jantar, aí liga pro paparazzi. Tem cara que faz isso? Olha. Opa! Famoso? 21h30. Estarei no restaurante tal. No bar tal. Avisa aí, vem aí, é nóis. Mas tem ao contrário também, né? Hã? Mas tem ao contrário também. A mulher faz isso com o cara. Eu não acredito. não pode ser. Não, o famoso, é. Ah, não pode ser. Tem gente que o cara... Se eu vejo que tem algum repórter no restaurante que eu cheguei, eu vou embora, eu nem sinto. Aê, mano! Falou, celebridade! É, mas, ah, mano, mas no teu caso é melhor ir embora mesmo, velho. Se você ficar, o pior é. Ah, véio, o pior é grande, velho. A Taizinha pega ele, né? Ei, às vezes quer o pior é grande. Às vezes quer conversar, sabe? Até discutir a relação. Qualquer discussão que apareça lá, o cara vai começar a pôr qualquer coisa em qualquer lugar. Tô fora. Você tem medo de sair na caras, mano? Não, um dia você vai deixar fotografar a sua casa. Mas é mó invasão de privacidade, velho. Já saiu, né? Ô, Benji, já fotografaram a sua casa lá na cara? Já, a Receita Federal. Outro dia eu li que os caras da Receita Federal compram a casa. Ficou olhando, direto, velho. Ficou olhando, velho. Ah. Ah, Tá aqui, pô. Fala que não tem nada e mora numa mansão de 20 pau. Eu não sei que país da Europa que a Receita põe os caras de helicóptero e a casa que tem piscina aí. Vamos. É drone? É? Estão colocando agora drone, não, véio. Agora é drone, tudo bem. Mas eu tô falando de coisa de 10, 20 anos atrás. E... Vamos ver quem né? Vamos lá, tem vamos um aí. Quem tem piscina? Hein? Tem um aí que já gemeu, né? Falou, não, eu devolvo o dinheiro. Já gritou aí, velho. Mas vários, eu devolvo. Não sabe. Mas vários. O cara fala rapidinho que vai devolver, não, eu devolvo. Tem muito mais. Então, mas você viu, esse aí é aquele famoso peixinho pequeno. Aí, aí, hoje ele aí a polícia fala assim, como assim tudo isso na conta? Aí o cara, eu devolvo. Esse aí já tá separado pra isso. Pô, também não sei mais o que é peixe pequeno ou peixe grande. Não dá pra saber. Outro dia aí um que era gerente devolveu 100 milhões. Então, esse é... O que é peixe pequeno e o que é peixe grande? Esse é nesse nível aí. Não, eu devolvo. Eu só devolvo. Sei que nós tudo aqui somos manjubinha. Porra! Ah, nem isso. É um girino. Quem é o garotinho? Quem é o garotinho, Oba? É o Caio. Ele vai participar do estranho no ar. A mamãe vai participar. Então tá bom, seu Bento. Tudo é isso do Palmeiras? Tá bom, né? É nóis, seu Bento. É, hoje tem Jaque, hein? Há anos que eu não dou a notícia ruim aqui do Palmeiras. Graças a Deus. Anos 2016, né? Assim, não, peraí, o ano passado também não foi ruim. Ah, é, também foi. Bom. Tá bom. Mas oi, RG. E aí, seu Vitória bem? Sobre o Fluminense. Lição de casa feita? Sim, é, exatamente. Sem o Lucas Lima, né? Mas vitória, e é isso aí. Legal pra dar um pouquinho de emoção e diminuir a distância pro Atlético Mineiro, né? Que boa. Agradecer o Coringão aí, que deu uma segurada nos caras lá. Que coisa, e derrubamos aí pra 2 pontos a diferença. Então tá bom, emocionante. E ontem a cena principal ficou aí pelo... Henrique, né? Pelo Henrique lá, o zagueiro do Fluminense. Fez um vídeo hoje, gente. O que aconteceu? Num ato... Ele, quando terminou a partida, Dodô, ele tava com, se não me engano, com o Yuri. E aí cumprimentou... Ali? É aquela ali, ó? Já isso. Temos a imagem. Ah, isso. Aí, o que aconteceu? Pera, deixa eu ver. No estúdio ao vivo. Ah, okay, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, você assiste. O que aconteceu? Aí o cara do doping vai avisá-lo que ele tem que fazer o exame. E aí ele se revolta e pega e chuta, né, a camisa do Santos. Que pega ele tinha, a camisa que ele acabou de ele ganhar, pedido, no número 25 do Santos. Ele é avisado que vai fazer o doping, ele pega a camisa que ele ganhou ele chuta a camisa. E sai andando. Então, é claro que eu não vou repercutir nem dar audiência. Não, mas já está repercutindo. Sim. Já tá. Tudo bem, Benjamin. Pode pedir quantas desculpas ele quiser. Se você já está dando a informação, você já está repercutindo. Não, eu só quero ressaltar o seguinte. Vem me dizer que eu não sou político e é político. Não, eu quero dizer o seguinte, eu espero que o exame dele, o material tenha sido colhido e que estejam atentos ao resultado desse exame. Você já colheu o material, velho? Porque o cara pra fazer ter uma atitude dessa, um comportamento desse, ele é muito louco, você, né, velho? Você gostaria de ser um cara que recolhe material de doping? Eu posso humildemente... Eu adoraria acompanhar. Porra, eu posso humildemente tentar fazer uma defesa dele? É que o quê? O cara tá nervoso, o cara, porra, tá puto da vida. Eu, se fosse torcedor do Santos, lógico, também ficaria chateado. O cara não deveria ter feito aquilo. Mas não é que ele chutou a camisa do Santos. O cara, na hora, não sei porquê... É porque não tinha uma bigorna lá na frente. Não sei porquê. Aí ele não chutaria. O cara ficou muito nervoso. Né? Já tinha perdido a roupa. Já tinha perdido o jogo, caramba, o cara chutou. Não foi? Talvez se ele tivesse lá um saco de arroz, teria sido um saco de arroz. Não justifica, né, Benjamin? Não. Principalmente não dá, porque o Tonhão, vou te explicar. O Tonhão, quando pisou na camisa da Portuguesa, ele fez aquilo proposital. Mas... Pegou a camisa... pisou. Então, mas como é que você pode receber um comunicado que vai fazer um exame e ter uma reação dessa, mano, se manifestar? Puto, ah, é macaco velho, né, Benja? Pô, não é gente, moleque. Gente, todo mundo erra. O cara o Benjamin, perdeu o jogo. Dá pra, não, desculpa, não dá pra tentar defender. Tá bom, então vamos mandar ele pra forca. Não, agora sim, então nós chegamos a uma conclusão. Pronto, vamos botar chibatadas nele. Não, mas não é isso. Na foto do Supremo Estádio 97. Ninguém perdoa a sombra. Ninguém tá falando. Ele faz isso com a camisa do Corinthians, você ia gostar? Mas você ouviu o que eu falei? A primeira frase, você ouviu? Não. Eu falei, se eu fosse torcedor do Santos, eu também estaria revoltado. Então, não tem como defender. Mas eu não acho que foi porque era a camisa do Santos. Tá bom, tá bom. O cara ficou nervoso, não sei porquê, já tinha perdido o jogo. Você vê que depois... Ele alegou que é porque é a terceira vez que ele tá indo pro doping consecutivamente. Ué, mas tem que... E daí? Você viu o vídeo? Você viu o vídeo do pedido de desculpa? Não. Você não tem problema. Então, o vídeo de pedido de desculpa dele não é aquela coisa forçada. Você vê que alguém mandou ele falar. É uma coisa... Eu senti sinceridade. É uma coisa super espontânea. Ele falou, meu, não sei o que deu, não deveria ter feito isso. Pô, milhões... Você vê, o cara. Mas ele errou, deveria estar atrás aí, tipo, da torcida do Santos. Ele deveria estar gravando o um vídeo assim, a torcida do Santos atrás dele pra ver se ia desculpar. É que nem lembra aquele vez do Thiaguinho. Mas, ô Mota, na boa. Perdoou. Mas na boa, com relação aí ao Henrique, eu sou a favor, sim, por exemplo. Tudo bem, ele teve um momento ali de destempero. Eu ele também. Foi infeliz na atitude ali de ter chutado a camisa do Santos, que ele mesmo tinha pedido. Não vê que esse papinho, porque eu fiquei sabendo que eu fui a terceira vez pro doping e dei aquele piti todo. O milindre dele ali. Na boa, ele deveria fazer o exame antidoping, Sombra, urinando e tomando marteladas de bater carne na região do rim até urinar sangue. Que isso? Olha, se nasce sangue... Você é um animal. Ué, é uma punição. Como você fala um negócio desse? É uma punição. Imagina, RG. Ele toma lá as quatro pancadas de martelo de bater bife na região do rim até urinar sangue. O Supremo Estádio 97, você perdoaria, Sombra? Olha, Sim aí ou não, tá juiz? Negócio Vossa Excelência tem... O Diego pisou no sentido de São Paulo e outro dia você falou, por mim podia voltar, passou. Lembra? No caso do Diego, No caso do Diego, acho que a coisa ficou no passado, resolvida. Não, e você ainda falou, ele pisou num pedaço de cimento ali. Não falei isso, não. Não falei isso, não. Mas você sabe No caso do Diego, ele ensinou o caminho das pedras, porque hoje todos os jogadores do São Paulo comemoram lá. Não, mas já comemorava. Já comemorava. Eu louco, RG. Os caras já comemoravam lá. Você tá louco? Tá doido. Mas RG, mas peraí, o jogador de São Paulo pode. Não, peraí, Sombra. Eu nunca vi comemorar, É igual o tapinha na bunda da sua esposa, velho. Passando pano aí, vai. Ué, RG, por exemplo, tapinha na bunda da sua esposa, se você der, normal. Agora, se o vizinho der, é diferente. É ridículo. Mas você sabe de uma coisa? É verdade. O jogador do adversário comemorando o símbolo. Eu não acho que houve uma atitude agressiva em relação à instituição Santos nesse caso. Porra, você viu? Embora ele tenha chutado a camisa que ele tinha na mão, que era do Santos, na boa, cara, eu não vejo assim, ele quis chutar o Santos naquela coisa, entendeu? O que eu acho meio bizarro é que, ele não trocou camisa. Ou seja, provavelmente ele pediu a camisa. Ele pediu assim, não, mas ele pediu a camisa. Ele pediu a camisa. Aí acho que, como acontece um lapso na cabeça, às vezes, de muita gente, como da gente também, o cara ficou puto e chutou a camisa. Agora, sinceramente, chutar uma camisa? Mas não é porque assim... Não é porque era o Santos. Chutar uma camisa. Chutar uma atitude mais cretina. Mas esse rapaz é desequilibrado. Por causa de uma notícia dessa, RG, ele ouve a Maju falando, amanhã o cara vai... não matou ninguém, se desculpou, ele falou, meu, não deveria ter feito isso. O matar é questão de detalhe, ô Benjamin, numa dessa. Se ele tá ouvindo lá o Jornal Nacional, a Maju fala, amanhã vai chover na tua cidade. O cara começa a ficar puto. Se ele estiver passeando com o cachorro, ele chuta o cachorro? Você tá louco? Ele não é uma pessoa... Até porque ele é macaco velho, Uma né, coisa é você estar com a camisa... Não é um moleque, não. Uma coisa é você estar com a camisa na mão, receber o comunicado, aí pega e fica puto da vida. Bate com a mão na coxa e tá junto com a camisa. Isso é uma coisa... Agora, pegar a camisa, jogar pra cima, chutar... Você sabe que eu achei mais desculpa, louco mas se o fosse a de vocês, vocês iam ficar puto. Que ele ficou... Mas é que eu achei uma atitude tão destemperada... Porque, assim, o cara chutou a camisa, que provavelmente ele mesmo pediu, e depois não pegou de volta. Pegou? Não, ele saiu andando. Porque isso. O cara ficou... Ou seja, o cara teve um apagão? É louco. Não, por isso que eu tô dizendo. Pô, tem que coletar o material lá e fazer muito bem esse exame, porque o cara tá louco, né? Deve estar xarope, né? Pô, nunca ninguém aqui... O RG não queria dar ibope, ele tá toda hora falando. Vocês estão fazendo tempestade num copo d'água. Nunca ninguém aqui teve uma atitude impulsiva. Eu não posso falar você. Nada. Que é? Só você. Que é? É verdade. Xingou uma criança. Eu acabei de falar, eu não posso falar nada. Agora, pô, nunca ninguém explodiu. O cara pediu milhões de desculpas. Pode gente. Ser que eu venha a ter, mas ainda não tive. Tá bom, então eu sou privilegiado. Aquela vez lá no Bexiga. É verdade. Fala a verdade. É verdade. Fala a verdade. Mas ali eu tinha motivos pra. O Bexiga mudou muito, velho. Eu tava vendo um documentário esse fim de semana. Os caras falaram, ah, só tem prédio agora, o Bexiga não é mais Bexiga, a mesma coisa. O Bexiga virou o que é, por exemplo... O Bexiga esvaziou. O Rio de Janeiro... O Bexiga esvaziou. O que é o Rio de Janeiro com relação à praia. Você pode... Você vai lá na região, na litorânea ali, no litoral, na avenida de praia, é uma coisa. Você vai pra dentro, sim. É uma desgraceira. E o Bexiga é igual. Você vem aqui para a próxima Paulista, ali Rua dos Franceses, Morro dos Ingleses, aquela região ali, porque eles, puta, prédio bonito, aquela coisa toda. Você vai lá para Conselheiro Carrão, Conselheiro Ramalho, Major Diogo. Sim. É, aí o bicho pega. Aí... Parece que estão gravando Walking Dead, velho. Ainda existe o Café Piu Piu? Existe. Madame Satã existe. Existe, ainda. Existe. Então é isso, né, velho? É o Bexiga. O Bexiga lá dentro, lá no, onde o bicho pega... É, essa frase foi legal, né? O Bexiga lá dentro. Bexiga lá dentro é no interior. Mas legal que você perdoou, Henrique. Isso mostrou que você é uma pessoa elevada espiritualmente. Castádio 97. Boa, tem o oferecimento do Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, pra você ver um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Com certeza! Estádio 97. Você toca bem cuica, velho? Uma cuiquinha? É. Cuiquinha, eu já fui melhor de cuica, viu, Sombra? É. Um dia devagar na cuica, e viu? E flauta. A flauta eu nunca toquei, mano. Você continua tocando? Você já tocou uma flauta ibérica? Como é que é flauta ibérica? Você continua, mano? Então, mas a flauta ibérica, é lógico. Existe diferença? A flauta ibérica? A flauta ibérica é aquela baguete comprida com Ramon. Ah, não sabia. Que eles chamam lá na Espanha de flauta ibérica. É. Ela é boa, hein? Boa. Ela é boa. Adoro flauta. Quem, o Domênico aqui tem uma cara de... Que manda uma flauta, né? Ah? Não é não, Dodô? Como assim, Domênico? Uma flauta ibérica. Aquela baguetona comprida assim. Bom. Eu não mando recheada. Uma flauta recheada. Com aquele presunto vermelho. Eu sei que vocês estão Não, tô falando nada, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gostaria muito de tocar algum instrumento. Acho legal. Acho que é legal você aprender. É a flauta boliviana, não é? Essa é a boliviana? Colin, tocando Titanic. Segundo o mano, minha filha tá aprendendo, doce sabia? A flauta. A minha filha tá aprendendo na escola a tocar esse troço aí. Ah, é? Legal, é legal. Bacana. Tocou muito violino, mano? Mas tá sobrando tempo na escola da tua filha aí. Ensinar a tocar flauta, velho. É bom pra aprender um instrumento. Não, mas é legal, mano. Tipo, um instrumento que a criança queira. Agora não tem que ser obrigação da criança. Mas a filha do Domênico chega às 6 horas da manhã e sai às 10 da noite. Mas a criança aprende música, gente. Vocês então, mas loucos. Seria mais interessante pra sua filha aprender ela tá elétrica. Mas pra aprender a tocar qualquer tipo de instrumento, você tem que aprender música. Olha. Mas tudo bem, mas a criança ela tem que despertar o interesse, Domênico Gato, por livre e espontânea vontade. Ah, mas esse precisa de incentivo, não é imposição. Desculpa. É uma dica, um incentivo. É igual videogame. Mas se ela não quiser, ela não vai. Tem um instrumento, leva outro. Só um minuto. Você quer maior incentivo do que eu, que música. Trabalho com música, porra? É. Então, mas é que... Ela vive no mundo musical. Mas ela gosta de tocar flauta, por exemplo? Pô, mano. Você tá criticando se ela não gosta. Se ela não gostar, você vai criticar agora quem gosta, porra. Lógico. Eu duvido. A pessoa que quer aprender... Véio, fazendo malabar. A filha gosta de Frozen, né? De flauta, velho. Frozen. Tá de brincadeira. Ouça Jethro Tull. Hoje me ligaram da rádio. É a mesma produtora que faz o programa. Tira essa flauta, pelo amor de Deus. horrível. Não, é, deixa invocando deixa essa aí, flauta. Essa que é. Parece... Agora a flauta é legal só para as crianças. Para os adultos não é mais. Ah, lógico que é legal. Ah, mas essa... Que é isso. É, você gostaria, por exemplo, hoje me ligaram numa produtora, mesma que faz a produção do programa da família Kardashian lá nos Estados Unidos. Aqui em Kardashian. Ficou acompanhando a Kim Kardashian, acompanhando o dia a dia dos Kardashians. Ela foi assaltada em Paris, você viu o hotel? 32 milhões. Você gostaria de que fizesse um programa o dia a dia da família Gato? Não, aí não. Seria legal, aí... meu. Não, puta não, reality não, bacana. Eu vou dizer pra você por que não. A dona Jamile fazendo bolinho. Não, eu vou dizer pra vocês, vocês estão levando na brincadeira, mas eu vou falar sério. Hoje em dia, você expor a sua família na televisão em algum lugar, hoje em dia é muito complicado. Tudo bem, eu só não disse dá. Que era 1 milhão por mês. Aí, você de dólares. Mas aí expõe, né? De dólares, aí, né? Aí? De dólares, Domingo. Assim, bota né? a segurança, porra. Aí, que prostituição, aí você pode, isso aí. Mas aí bota você vai ter dinheiro pra pôr segurança. Bota segurança. No banheiro. Gera emprego. Não é isso, né? Gera emprego. Põe uma câmera aqui, dentro gente. Da privada. Não, tô brincando. Tudo bem, não, eu tô brincando. Porque muitas das vezes você... Você pode ver que eu não gosto de expor a minha família em rede social, em qualquer tipo de lugar. Atualmente eu não exponho nem a mim mesmo. As pessoas deveriam fazer o mesmo, porque hoje em dia tem maluco pra tudo, velho. Tem. Infelizmente, o mundo que nós vivemos é um mundo do cão, velho. É, amigo. Aliás, do cão é ruim falar, porque não, o cão porque os cães é são um bons. Animal tão bacana. É. Muito bom. É que se fala. Mas cão é o capeta. Então tá bom. É o amigo do beijo, o capiroto. É o mundo do demônio, é isso, pronto. É. Mas olha, depois do Domênico ter carregado tanto... Tudo isso que você perguntou se o cara tocava a flauta, né? Eu tive o prazer, eu estudei em conservatório. Legal. Toquei batera e tal. Cara, é a melhor terapia que alguém pode fazer é tocar um instrumento musical. É uma delícia, mas você se interessou pela batera? Não, eu me interessei. Aí que tá. Eu lembro que a batera não iria na casa dele. Não, mas estudei aqui no conservatório, sou Mas é diferente, é o seu interesse aflorado que você foi querer aprender. Mas a criança vai mudando, mano. Não só isso, Sombra, olha só. Na escola, você tem que incentivar. Lógico, a função do professor é incentivar. O mano tocava violino. De repente a criança tem uma oportunidade, ela fala, pô, eu gosto disso. Aí ela se interessa. Aí de repente da flauta ela vai pro piano, ou vai pro violino. Ou vai pra guitarra. É. Olha só, muitas vezes. O básico da música ela vai aprender, como ler. Uma partitura. Você sabe que, por exemplo, bongo. Você é DJ, você toca lá as músicas no seu instrumento, que são as picapes, CDs, ou controladora, ou o que for. Aquilo é um hobby, cara. Aquilo é um hobby maravilhoso. Pra quem faz e pra quem gosta de mexer com música. E outro detalhe também. É que muita gente. Por exemplo, eu toco baixo. Peraí, vocês estão atrapalhando o Domênico que tá fazendo uma explanação. É verdade, muitas vezes as pessoas. E tem escola aí que eu já tô sabendo que tem escola que até. Já prepara até alguns menininhos lá, tem escola pra isso. Tem escola que ensina o cara a tocar em controlador, em Sim. CDJ. Porque é uma forma de você incentivar as crianças também com a música. Lógico. Porque muita gente não fala, DJ fala que toca, mas pra tocar tem que tocar um instrumento. Muitas pessoas falam isso. Só que muitas pessoas, desses caras que tocam instrumento, parece que tem uma vingancinha contra os DJs. Na verdade, o cara pra ser DJ... Ele muitas vezes, e na maioria das vezes, deveria, pelo menos, no mínimo, aprender o que é música. Sim. Porque para você virar uma música agora, você tem que saber como é que funciona. Compasso, entendeu? Bumbo, chimbal. É uma questão técnica. Eu sei, uma música atrás da outra, não, o povo dança. Não é. O pior que não é. Esse é o que as pessoas acham. Isso é uma questão técnica. Existem escolas que ensinam música também para as crianças que querem ser DJ. Porque muitas vezes... Aí fica nesse... Os caras que só... é só pegar uma, bater com a juntinho, não é assim que funciona. Então, na década de 60, o cara que fazia uma festa de casamento era uma porcaria. Mas é diferente. Isso não existe. Diferente. Como não existe? É que evoluiu, né? Lógico que sim. Você pode fazer uma festa, não precisa bater nada com nada. Os caras... Eu sei. Tem umas festas que acontecem por aí, lotado. Tu não faz festa, acha legal. Não, eu sei. Não tem isso, não. Não, mas... Tem os dois lados. Não, mas existem os dois lados. Você pode fazer uma festa trocando músicas... E aí você não precisa nem necessariamente de um DJ, porque você pode pôr hoje um computador, ele faz isso pra você. Agora, você pode pôr um cara que saiba, conheça a música, sabe? Que conheça um pouco de música pra poder virar uma música gota direitinho. Olha só, a coisa fica bacana. Seu Bento tá prestando atenção, vai contar tudo pro primo dele. Nós não fizemos as manchetes, cara. Não, já fizemos aqui. Já fizemos Santos e Palmeiras. Onde você tava? Pode São Paulo. O que vale é nós dois aqui que dá no G4. São Paulo e Corinthians. Fala do Corinthians aí, que vai. Que estão no G4, filho. Quem não tá... Coringão, vamos lá, Coringão. Corinthians! Raro isso ontem acontecer. Coringão, Coringão. Certo, RG. Viu? Coisa G6, rara acontecer isso na arena ontem, hein? G6, né? Deu? Coisa. Geralmente com o Corinthians não acontece esse tipo de coisa. Público baixo, você achou que ia falar do gol roubado. É, né? Mas não é a primeira vez. É, terceira vez já, tem caído o público lá. Preocupante lá, hein, mano? O que tá acontecendo lá? As contas chegando. Preocupante é o time. O resto é outra história. O negócio é o seguinte: mano, o futebol brasileiro morreu. O futebol brasileiro morreu. Por quê? É o quarto jogo seguido do Campeonato Brasileiro que o Corinthians é afanado pela arbitragem. Afanado. Vai. Ué, eu mostro números aqui pra vocês e fatos. Vamos ver. Primeiro, aquele segundo gol do Palmeiras lá. Gol do Mina, o jogador tava avançado. Não é por isso que o Corinthians perdeu a partida pro Palmeiras. Não jogou nada e mereceu a derrota. Mas o segundo gol lá, o Mina tava impedido. Não tava. Tava sim. Não tava, não. Tava só assim. Todos os tiratemas mostraram que você não viu o jogo. Não, você, não deve ter visto, pra variar. Eu sou um cara que eu analiso sem o negócio ver é o seguinte. Você é muito parcial, é não, diferente. Muito pelo contrário. Você falou que não precisava ver um lance tá pra chorando, analisar. Tá chorando. É, bom, enfim. Aquele segundo gol do Palmeiras ali tava irregular. Depois tava, daquele jogo... O gol do Fluminense, a jogada que originou o gol do Fluminense, o gol da vitória do Fluminense, o Gum tava impedido novamente e, pra variar, a arbitragem não marcou. Depois, e na Copa do Brasil tá tudo certo. O jogo seguinte, que foi contra o Botafogo, tá certo? Os dois gols da equipe do Rio de Janeiro estavam irregulares. O primeiro, o jogador tava impedido novamente e o segundo, o cara ajeitou com a mão e fez o gol. Ontem, mais uma vez, o Corinthians é prejudicado pela arbitragem. Gol legítimo do Gustavo, tá certo? O cara subiu soberano na bola ali, o jogador do Atlético ali ficou esperando a bola chegar na cabeça dele pra ele poder tirar. O Gustavo, ele toca no jogador do Atlético depois dele ter tocado com a cabeça na bola. Ou seja, o choque existiu depois da cabeçada. Cadê o lance então, aí, o Sérgio Loco? Então, manda o negócio aí. É o seguinte, novamente o Corinthians é prejudicado pela arbitragem. Cadê aquele monte de chorão? Aquele monte de Zé Ruela? Aí, Domênico, treinadores tá falando aí, ai, porque aqui na arena o Corinthians joga com 12. Ai, porque o Corinthians, ele tem mais 3 em campo, que é o trio de arbitragem. Vamos ver. Ai, porque o campeonato tá manchado. Ai, apito amigo, cadê esse monte de mané que fala esse monte de bobagem na mídia? Cambada de Zé Ruel. Mas é por isso que o campeonato tá manchado, Motinha, e por mim, esse campeonato acabava hoje. Eita. Ser impugnado esse campeonato brasileiro. Olha, é do jeito que tá acontecendo. E eu não vi cara. Uma vez um momento fanfarrão. Incrível isso, é porque cara. Ele sabe que é verdade, incrível. Mané. É. Ele sabe que é verdade o que eu disse. Manchado. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Anula esse e devolve de 2005. 2005 ele não tem nada a ver com isso. Anula esse com o Catsu. Né? Tem que anular mesmo. Anula o Catsu. Quem tá na frente, tá na frente. Quem não pela tá querendo moralidade anula do futebol. Esse. É, vamos anular. E 2005. Pela vamos moralidade anular tudo. Do futebol, deveriam anular mesmo. E digo mais, ó. Vamos anular tudo. Anular esse. Lógico que é. E com relação ao público que você citou, Bento, volta a falar aqui, cara. É, o torcedor do Corinthians, ele não é trouxa. O torcedor, e por mais que tenha dado ontem 18 mil pessoas... O lance é esse aí, não é? É, esse é o lance. Mas por quê? Gol legítimo, é brincadeira. Pra mim, o gol... Pra mim, o gol... Ele deu falta no jogador do Atlético. O juiz deu gol. O bandeirinha que levantou. É, o gol foi legítimo. Na minha opinião, o gol foi normal. Eu não vi nada. Escroto, ridículo. Né? O primeiro gol dele, né? De olhar assim, parece que foi normal. Acho que o zagueiro moscou. Parece não, foi. O zagueiro moscou. Domênico, esse gol do Corinthians... Você vê que eu sou totalmente imparcial. Esse gol do Corinthians foi proporcional... Sabe a qual? Aquele gol do Palmeiras contra o Curitiba. Que o goleiro do Curitiba lá foi mole na bola e o Leandro Pereira fez o gol. Também acho. Foi praticamente idêntico. O jogador do Atlético Mineiro ficou dormindo ali, o jogador do Corinthians chegou com mais vontade e fez o gol. O Corinthians ele foi garfado ontem pela arbitragem novamente. Teve o Balbuena também, né? Teve. Teve sim. Não. O Balbuena ia sobrar a bola pra... O Balbuena tava ali dentro da área. É, esse lance aí, ó. O gol... O Balbuena, Domênico, ele tá soberano na jogada, ele ia fazer o gol porque a bola ficou picando dentro da área. A bola ficou dando aquela quicadinha. É, foi. Não, mas aquele lance já passou e não teve replay. Sérgio Loco. Pra quem não sabe aí, os lances aí, os melhores momentos aí, a gente tá analisando no site da Energia 97 aí. 97.com.br/estúdio ao vivo. Então o negócio é o seguinte, Domênico. O Balbuena, se você parar pra ver esse lance, a bola ficou quicando dentro da área. A bola ficou quicando dentro da área. E o Balbuena, ele ia fazer o gol. Ele é seguro pelo jogador do Atlético Mineiro. É, mas eu vou me ater a esse lance específico do Gustavo, porque aquilo ali foi escandaloso. O lance do pênalti ainda é discutível, apesar de eu entender que foi. Mas o lance do gol ali não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Mas com relação ao público, Bento, recapitulando aí o que você disse, o torcedor do Corinthians não é trouxa, velho. O torcedor, ele paga pra estar na arena, inclusive ele paga o plano de fiel torcedor, mas ele quer contrapartida, velho. Hoje, o melhor jogador do Corinthians é o Rodriguinho, mano. Caramba, hein? Pra você ter uma ideia. Quando o teu melhor jogador em campo é o Rodriguinho, é porque alguma coisa tá errada. Então convenhamos, nada contra, né? O Rodriguinho que tá jogando bem, Sombra. Mas na boa. O Corinthians mereceu vencer. Lógico que mereceu. Teve muito mais volume de jogo. Mereceu. Apesar que o Walter fez duas belas defesas. Tudo bem, mas inclusive, pra você que defende o Cássio, aí, ó, o Walter tá provando a cada partida que merece ser titular. Dodô. Oi. Torcedor do Corinthians tá sendo muito injusto. Por quê? Tá tendo protesto agora. Tá sendo muito, muito injusto. Por quê? Porque é o seguinte, o Corinthians, campeão brasileiro em 2015. É o último campeão. Corinthians foi desmontado. O Corinthians perdeu jogadores que não teve... por que vendeu? Porque os caras queriam ir embora. Todos queriam ir embora. O Corinthians estava lá fazendo um trabalho com o Tite, veio a CBF, levou o Tite, levou comissão técnica, levou o preparador. Gente, o Corinthians foi desmontado. Com 8 rodadas do Brasileirão, já não tinha mais treinador nem comissão técnica. Se chegar amanhã, se chegasse lá na virada do segundo, antes do segundo turno, lá no Palmeiras, e levasse o Cuca, 5 jogadores, 4 ou 5 jogadores, os melhores do time, levasse a comissão técnica, o Palmeiras não estaria brigando pelo título. Mas não é a CBF que levou. A CBF convidou e o cara foi. Ah, tudo bem. Ah, mas a CBF, você sabe que nenhum treinador nega, RG. Lógico, a CBF prejudicou o Corinthians. A CBF levou. Inclusive, puxou o tapete do Corinthians. Mas o Muricy não foi. O Muricy não aceitou. A CBF levar é um modo de falar. CBF, tá bom, fez a proposta. Rapaz, o que você quer fazer? 8 rodadas no primeiro turno, o Corinthians não tinha time e não tinha mais treinador, comissão técnica, preparador, não tinha nada. Não dá pra fazer milagre. O time é ruim? Eu acho que é ruim. Vai ser campeão da Copa do Brasil? Não acredito. Vai pegar a vaga para Libertadores? Só se acontecer um milagre. Você teria mandado o Cristóvão embora? Não, eu devia ter trazido. Mas trouxe. O erro. Só que é um erro que você vai falar, pô, errou. Eu falei no dia aqui. Para mim foi uma surpresa. Mas qualquer treinador que viesse para substituir o Tite, com o time desmontado, com 8 rodadas no primeiro turno, ia ter problema também. Fácil. Talvez um outro aí, eu teria trazido o Mano Menezes. Talvez teria ajeitado um pouco mais a casa. Olha o outro ângulo. Mas o Mano Menezes tá aí no Cruzeiro também, que chegou, e o Cruzeiro tá brigando pra não cair. Bom. Mas daria sim pra tá jogando mais bola do que o Corinthians tá jogando. Acho que há um certo. Olha o Ipom aqui. Olha, eu acho que há um certo exagero em relação ao que está se fazendo com o Corinthians esse ano. Só isso? Eu não acho exagero, não. Eu acho que é pertinente aí a reivindicação do torcedor. Vai lá no Barcelona, leva o Luiz Henrique, leva 3, 4 jogadores, se o Barcelona... Eles vão repor. Porque o Barcelona é bilionário, mas dependendo de quem perder, não vai repor. Inclusive, só mandar um abraço aqui pro meu amigo aqui, o Flávio Sogaiá, que inclusive é palmeirense, e disse, o Corinthians ele foi prejudicado nessas 4 partidas sim. Põe aí esses pontos que o Corinthians perdeu, o Corinthians estaria no G4. Mas não temos provas que esse seu amigo é palmeirense. Lógico que é. Você tá louco. Temos essas coisas. Tá louco. Ó, tá tendo protesto no CT do Corinthians lá, né, mano? Tá tendo protesto? Tem gente amarrada lá na grade. O que o povo pede? Tô pedindo jogador, outros dirigentes. Queremos jogador. Cheio de bolsa de dinheiro. Com saco de dinheiro. Bebida. Agora eu não entendi a parte do time que quer. Mas eu não vi um protesto desses quando foi construída a arena. Que jogador vai trazer dia 6 de outubro? Trouxe o Luíde. Mas o Benja, o problema não é trazer hoje, Benja. A reivindicação é por não ter trazido antes. O Corinthians ele poderia ter trazido alguns jogadores aí pra suprir os que saíram. E cansei já de citar exemplos aqui, cara. Aí vai falar, mas na época, era caro. O Barcos, o Tite, os caras quis. Mas tudo bem. O Corinthians, Benjamin. Mas Benja, o Corinthians ele sabia que o Tite mais cedo ou mais tarde ele sairia do clube. Não sabia. O Tite ele já tinha sido sondado pela CBF. Tava na cara que o Du ia cair, gente. Gente, não tava na cara nada. No começo lá, o Corinthians, o Tite não queria o Barcos. Ô, Benja, eu posso estar sendo. Tá sendo. Eu posso estar sendo talvez muito malicioso, ou você pode estar sendo muito ingênuo. Mas ninguém é assediado assim, tá certo? De uma hora pra noite. De uma hora pra outra. Foi assediado de uma hora pra noite. Ele tinha, o que ele tinha é um clamor da mídia, da imprensa e da torcida. Benja, onde a fumaça a fogo. Tava na cara que o Tite seria o próximo técnico da seleção brasileira. Não dá pra falar. O Dunga tá ele. Na bola séria fazia tempo. Não dá, com o Mano não dá. O Tite tá lá que é o maior. Que absurdo. O Tite tá lá que é o maior treinador da história do Corinthians. Sim. Aí a diretora fala, Tite, vamos trazer o Barcos? Ele fala, não. Ah, não quer o Barcos e quer o André. Você tá de brincadeira comigo, Benjamin. A diretoria traz? Sérgio Louco filma. Ele pede o Barcos? Não. A diretora fala, Tite, vamos trazer o Barcos? Ele fala, não, não quero, não é um jogador que eu quero trabalhar. Mas peraí, você ficou sabendo que o Tite não quis o Barcos? De onde você tirou que o Tite não queria o Barcos? O Tite não queria o Barcos e quis o André? Você tá de brincadeira comigo. Oh, peraí, peraí. Então tá bom. Peraí, então vou discutir com você. Faça um exame de sanidade mental no Tite. Então não vou discutir com você. Peraí, o cara não quer o Barcos e quer o André. Gente, ó. Então não vou discutir com você. Ué, o Tite pediu o Guilherme. Mas era um outro momento. Era um outro momento. O Tite pediu o Giovanni Augusto. Não tem nada a ver o momento que ele... Peraí. O Tite pediu o André. Não tem nada a ver o momento que chegou o André e o Giovanni Augusto com o momento que chegou o André. Com o momento que poderia ter trazido o Barcos. O Wagner Love foi embora, com isso trouxe o André a pedido do Tite. Mas aí era oportunidade de mercado, Benjamin. Mas foi, cacete. Olha, ok. Agora fala, o Tite não queria o Barcos, de onde você tirou isso? Eu não tenho essa informação. Bom, então quer apostar? Eu não tenho essa informação. Então vamos fazer uma apostinha? Apostinha do quê? O que você quiser. Põe o Tite no ar. O que você quiser. Não me venha com amiguinhos, ah, porque esse cara me disse. Põe o Tite no ar e diga, eu não queria o Barcos. O que você quiser. Que aí eu vou jantar o Tite aqui. Se eu ligar aqui, porque o cara me pediu André e não querer Barcos, Domênico. Aí o cara tá de sacanagem. Mas ele não é semideus. Se eu ligar aqui pra uma pessoa fora do ar, colocar pra não, eu quero ouvir do Tite. Essa pessoa é o Tite? Ele sabe. Essa pessoa é o Tite? Ele sabe. Porque se essa pessoa for o Tite, eu vou acreditar. Não dá pra falar com o mano. Porque o negócio é o seguinte: o cara pedir André e não querer Barcos. Aí desculpa, aí tem que fazer quem um exame montou, de sanidade gente, mental. Gente, que montou o Tite? Rachou, hein? O André quando chegou, foi uma oportunidade de mercado. Coisa que não houve quando o Corinthians ele se desfez do André e não trouxe o Barcos. Tá bom, mano, tá bom. Independente de querer ou não. Poderia ser. Mas aí eu tô com o mano, tem que internar o Tite. Trocar o André pelo RG. Pelo Barcos, se teve a oportunidade. Okay. O Ben já tem as informações não, dele. Não, o Ben não sabe, ele tá fazendo tipo. Não tô duvidando do Ben. Ele sabe, ele tá fazendo tipo nenhum. Olha, o Ben. O senhor não me dirige a palavra. O Ben já tem as informações dele. Ah, tá, obrigado. O mano tem as opiniões dele. O importante, RG, é que já chovem as mensagens assim. Voltou ao normal. As duas brigando. Crise no Corinthians. Voltou ao normal. Não é isso, pô. Desmontou o time do Corinthians, rapaz. Você quer fazer o quê? Os caras. Você acha que em fevereiro eles estavam pensando que eles iam perder o Tite em junho? Bom, pessoal. O Corinthians foi eliminado. Desculpa! O Corinthians foi eliminado pelo Audax na Arena Corinthians. Teve protesto? Não. Tem adorado o Tite, né? O Corinthians foi eliminado na Libertadores aqui na Arena. Teve protesto? Mas aí é o estádio que tem um mau auguro. Teve protesto? Era o Tite. É, eu já percebi isso aí. Era o Tite. E outra, e sabendo, Sombra... Cara, o Tite tava montando um time esse ano e... na medida do possível. É nosso entulho, ó. E outra, e digo mais, a diretoria do Corinthians, como qualquer outro clube, deveria fazer o seguinte, Sombra. O treinador, ele tem que ser consultado em determinadas contratações? Tem, sim. Só que... se o clube entender que aquele jogador seria uma boa, tem que trazer independentemente do treinador gostar ou não gostar. Porque amanhã o treinador vai embora e deixa os... Pois é, deixa os entulhos lá. Então digo mais, o seu Tite também, eu me decepcionei demais com ele. Não, principalmente, não mas é verdade, Domênico. Mas não era o semideus. Se decepcionar, gente. Principalmente pelo fato lá naquela época lá dele ter assinado lá um manifesto contra a CBF e depois sentou pra tomar cafezinho da manhã com o Ricardo Teixeira, aceitou a proposta do cara trabalhar com ele. Mas ele não era semideus aí? Não. Mas é que tá, Domênico, as pessoas erram também. Fez isso porque sabia a piaba que vinha pela frente com o Corinthians, mano. Com esse time do Corinthians. Imagina. Sabia nada. Segue o jogo, sem falatório. Isso parece uma zona, mas não é. Há um cronograma. Continuando aqui as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Dodô, vamos falar do Buscapé, seu Domênico? Vamos falar do Buscapé. Olha só, gente, alguém tá com dúvida no presente do Dia das Crianças? Então faz o seguinte, olha, faz o Unidunité. É, mas é o Unidunité do Buscapé, hein? Você acessa buscapé.com.br, responde um quiz divertido e ele te dá sugestões de presentes para cada perfil de criança. E tudo pelo menor preço, hein? E você ainda pode baixar grátis um Paper Toy personalizado, cara. É, Paper Toy, Motinha. Sabe aqueles bonequinhos de papel para montar? Uhum. Então, no Buscapé você encontra dezenas de modelos para você escolher aí e também fazer o seu. Já pensou, hein? Legal. É, legal pra caramba. Acesse agora, meus amigos, buscapé.com.br, monte seu Paper Toy e acerte em cheio no presente, hein? Aproveite, viu? Dia das Crianças tá chegando, então dá um busca no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. Muito bem. Olha, mande sua mensagem em áudio para nós aqui de até 30 segundos no nosso WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem, tá bom? É o WhatsApp do Estádio 97. Acabamos de falar também do clube do Estádio 97, que vai ser bem legal. Sim. No dia 19 de novembro. Faça a sua reserva, participe. Vai ser um ambiente de clube, um grande churrasco. Torneio de futebol, todo mundo junto aqui com a turma do Estádio 97, dia 19 de novembro, sábado, tá bom? O telefone para você fazer a sua reserva é o 2896-4665. 2896-4665, beleza? Continuando beleza. Com as manchetes não, do Estádio 97, olha, né, seu Ben? Pipoca vai lá. Caramba, hein, Sombra? Oh, bom empate lá. Aqui foi... Bom empate. Lógico que ela é. Jogar ele do Retiro lá é difícil. Jogo duro, velho. Jogo duro. Tela sinal de alerta. E que teve um aceso. Herói, no final das contas, chamado Denis. Teve. Tá aliás, vai, né? Mete o pau no cara. Tá se redimindo, né? Ele tá se redimindo. Ele tem salvado o São Paulo em vários jogos. Eu paro de meter o pau a hora que você parar de meter o pau no Tite. É. Vai, nossa, diga agora aí. É. Fala que você não daria um recém-nascido pra ele segurar. Ah, para. Você que falava isso. Você que falava isso, seu animal. É. Você falava isso do Ronaldo. É, o São Paulo ontem fez um bom primeiro tempo, espantosamente fez até um bom primeiro tempo, o segundo tempo do São Paulo foi horroroso, ridículo. Horroroso, ridículo, é, chegou no momento, e eu entendo, cara, o primeiro tempo, olha, por exemplo, o Carlinhos pra foi mim, foi muito bem, Carlinhos, Buffarini e Denis foram os melhores em campo. Agora me explica, como é que o Buffarini fica fora de jogo do São Paulo, gente? Realmente, é uma indagação. Ele chegou a jogar até na esquerda, não jogou? Não, ele chegou até a jogar na esquerda, não. Em todo lugar. É que você, mano, talvez não tenha assistido o jogo, porque você diz que não vê o jogo dos adversários. Eu não vejo, eu não sou anti, velho. Mas não. O São Paulo, no primeiro tempo, fez um bom jogo. O Carlinhos fez uma partidaça. Podia ter feito 3 gols, O Carlinhos fez uma partidaça. O São Paulo poderia ter facilmente feito 2 ou 3 gols, né? Os 3 Exato. Gols, ó. Aí o Matheus Reis resolveu aparecer. E entregou na raiz da jogada uma bola, e que acabou resultando no gol de empate do Sport. Muito bem. Mas o São Paulo vinha bem. Até eu achei o Michel Bastos jogando bem no meio no de primeiro no tempo. Primeiro tempo, no meio de campo, até que chegue jogando bem. O São Paulo, de certa forma, jogando bem, ok. Tava bem. Podia tá ganhando 2-0, beleza. Veio o segundo tempo com um empate, infelizmente. O empate foi no final do primeiro tempo. O São Paulo não foi a mesma coisa. O Michel Bastos, no meio do jogo, no meio do segundo tempo, foi encostado ali na ponta direita. Me lembrou muito quando o Mano diz, né, que o leão procura uma árvore pra morrer. O Michel Bastos procurou a ponta direita pra ele morrer. Ah, não falou isso. Mas é verdade. O leão, quando ele quer, quando ele tá ficando velho, ele tá vendo que ele tá atrasando o bando, ele desgarra e vai procurar uma sombra pra morrer em paz. É, o Michel. E com as alterações táticas que aconteceram, ele foi deslocado pra ponta direita e ali pereceu. Mas fez um bom primeiro tempo. Não, porque... O Kelvin... Não, o Kelvin foi o destaque negativo do primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Matheus Reis, realmente, há quem fale assim, o Ricardo Gomes queimou o rapaz ao substituí-lo. Se ele substituiu o Matheus Reis por contusão, ok. Se ele substituiu pelo erro, também ok. O cara tem que aprender que não pode errar desse jeito. E aí, meus amigos, vem o mais bizarro, mano. O Buffarini estava no banco. Sim. E entrou no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Pra jogar improvisado na lateral esquerda. Foi um monstro. E não só foi um monstro, como jogava com a perna esquerda também. E cruzava com a perna esquerda. O Buffarini ontem, improvisado de lateral esquerdo no segundo tempo, jogou melhor do que todos os laterais esquerdos que o São Paulo tem juntos. Exatamente. Aí eu te pergunto, como pode um ficar jogador... de fora? Aliás, eu não entendo como que ele pode ser reserva do Bruno. Não dá pra entender. Não dá. Então, tem que ser birra. Tem que ser aquela birra assim, é argentino. Deve ser birrinha. Não sei. Algo tem por trás. Tá, por sabe? Trás. Para, agora, né? O segundo tempo e do São Paulo... E a gente nem tá precisando, né, também de jogador bom. O segundo tempo do São Paulo realmente foi fraco. Agora, alguns jogadores tocam de maneira indolente na bola. Ontem, por exemplo, o caso do João Schmidt. O João Schmidt ontem, que é um jogador até que eu valorizo, acho que tem certa técnica. Sim, eu gosto também. Mas jogador não pode tocar na bola como se tivesse nojo de tocar nela. Tem que ser firme. O São Paulo cansou de perder bola no meio de campo. o João Schmidt tava inteirinho, não era cansaço. Eu vi outros jogadores perderem bola também, e eu não sei até onde, que é uma questão de cansaço, que o cara já começa a ficar com a perna meio boba. E aí entra o mais importante. Há alguns anos eu reparo que o segundo tempo do São Paulo cai demais de produção. Parte física, eu não, né? Ó, é lógico. Ah, você tá querendo insinuar o quê? Porque eu não tô querendo insinuar. Eu tô colocando em dúvida, talvez, se é um trabalho físico realmente bem feito. Porque sim, o São Paulo já morre, de alguns anos morre no segundo tempo. Morre. Eu não tô em falando a respeito de qualidade técnica. Eu tô falando de condicionamento físico. Condicionamento físico. Será que tem algo errado? Na minha opinião, o São Paulo no segundo tempo cai demais. Ele cai demais. E quando você não tem a técnica, se você também não tem a força, né? Condições físicas para levar um jogo desse, você perde em todos os cantos, né? Porque você já não tem a técnica, você não tem. Os caras não correm. Exato. Aí já exato, fica difícil. O time é limitado. Mas, ô, Motinha, o time é limitado. Ô, Motinha, vem agora. Cá. Você que é amigo do Leco, amigo eu? Da turma. Você tem que ligar e falar assim, ô, como que o Buffarini pode ser banco não, já, nesse eu time? Eu vim falando aqui faz tempo, velho. Como é que o Buffarini não pode? O Buffarini não pode. Ele tem que. Até no lugar do Denis ele tem que jogar. E num dos últimos lances do jogo, mano, sim, o Denis evitou o gol mais que certo do Sport, que ia selar uma derrota do Tricolor. Do Apodi. Do Apodi. E detalhe, verdade, o Denis vem salvando em vários jogos do São Paulo. Contra e eu posso o Flamengo, falar, o São Paulo salvou também. Que se o Flamengo faz aquele gol lá de cabeça do sim, Damião... E posso falar, o São Paulo recupera, só tá aqui nesse 13º lugar na tabela, porque tem uns, eu acho que uns 3, 4 jogos que o Denis vem salvando o São Paulo. É. Então, se você contar em pontos, olha, eu vou te falar. No final vai falar assim, ó, a gente não caiu porque o Denis salvou muitos jogos, São não, Paulo. Não vou poder dizer se o São Paulo não cair, e acredito que não cairá. Não, não cairá porque... Não acredito que não cairá, mas o Denis vem sendo figura olha, importante. Que ano horrível do São Paulo. Pelo amor de Deus, não dá pra entender, velho, o que aconteceu lá dentro. É, eu entendo. Eu juro. Eu entendo bem, viu? É. Mas tem coisa... Mas eu vou falar uma coisa. Se no São Paulo tem que acordar. Porque o pior é você ouvir o presidente falar assim, não, nós não corremos risco, tá tudo bem. Eu acho que o São Paulo não ano... corre risco. Né? Não, eu sei, Domênico, mas por que não? Porque eu sou, Benjamin, o São Paulo tem 36 pior pontos. O São Paulo, né, tem que fazer 9 pontos em 9 jogos. Dependendo, Benjamin, do que aconteceu. 36 pontos, ele tem 10 rodada, jogos a serem realizados. Hoje tem é Inter em Curitiba. Se é o 10 Inter... ou é 9? É, hoje um tem... ferra o outro aí. Né? É, então, o ideal é empate. Não. O Inter, se ganhar, o Curitiba não está ferrado, porque o Curitiba tem 36. Então, né? Está ferrado então. Se não, você diz que o São Paulo está ferrado, o Curitiba também está. Não, mas o problema é o seguinte, o Curitiba, o Vitória, o Figueirense, são times acostumados, isso aí não é nada demais. Não é nada demais para estar nessa situação. Para quem é grande é pior. O Cruzeiro, o Inter e o São Paulo, não é, é complicado. O São Paulo cai, o São Paulo... O São Paulo, dependendo do que acontecer no final da rodada, o São Paulo vai ficar apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Ah, mas eu sei, Benja, mas os caras têm que fazer os jogos dele. E o São Paulo não está jogando bem. O São Paulo não tem um futebol bem, convincente. Ele não está jogando bem, mas está fazendo os pontos. Os cara tem que, o São Paulo teria que perder jogos, mais 2 jogos. Se ele os outros têm que ganhar todos, os jogos, né? ele escapa. É 9 pontos em 9 jogos. Para atingir 45, ele precisa de 9 pontos em 9 jogos. 1 ponto por jogo. Você acha que o São Paulo ou consegue 3 vitórias, pontos? Cara. Falou, pega o Soma, por favor. Eu não imaginava, por exemplo... Peraí, ô Mota, eu não imaginava, por exemplo, que nos últimos 6 jogos do Corinthians, por exemplo, que o Corinthians de 18 pontos ganharia 2. Eu não imaginava. Acontece, às vezes até acontece, veja bem. Eu também não imaginaria. Claro. Acontece? Pode, mas, se pode dizer acontece, pode acontecer então, muita coisa. Tudo bem, mas nós estamos... Eu não imaginava que o Inter ficaria 14 jogos não, sem eu vencer. Eu entendo, mas bem. E só gente, foi ganhar do Santos porque mas expulsar aquele mas jogo. Mas veja, acontece que no São Paulo o alerta tá ligado já há mais tempo já. A gente tá ligado, o alerta tá ligado, os caras sabem agora. Ninguém aqui tem como prever o futuro, mas é achômetro. Eu, palavra na minha humilde opinião... Na minha opinião, eu acho que... Acho que São Paulo não cai. Eu tenho certeza que São Paulo não cai. Aquele, todo mundo aqui vai no achômetro. O meu achômetro, se eu tivesse que hoje apostar, você tem que apostar. Também cai apostaria, ou não cai? Também apostaria eu que, não, que não. Mas não deixo de ter medo. Não, tudo bem. Isso, mas não foi tô isso que eu não, falei, não, só. Não tô dizendo. Pega não o jogo tem de risco, São Paulo. Risco tem. Pega tem o jogo de São Paulo. É isso que eu disse. Analisa se não dá pra ganhar 3 jogos aí. Não, dá. Tem, eu sei. Às sabe, vezes complica, Benjamin, mas há 9 jogos ganháveis. Cara. Há jogos ganháveis. Eu acho assim, o Inter foi jogar com o América Mineiro, todo mundo falando assim, lógico que o Inter vai ganhar, perdeu os 45 segundos. Se faltasse 5 jogos pra acabar, eu já ficaria com boa. Nove pontos em cinco jogos. É difícil. Mas são nove jogos. Dodô, eu não estou falando que o São Paulo vai cair. Eu só não concordo com a frase. Você acha que cai ou não? Acha. Eu só não concordo com a frase. E não vai cair? Não tem risco. Ah, não. Risco tem, tanto que tem. É isso que eu tava falando. Não, mas achômetro. Eu acho que a diretoria abaixou o preço do ingresso a 10 reais. Grande cai, tudo bem. Mas São quem Paulo... que é um grande? O Inter, o Cruzeiro ou o São Paulo? Eu apostaria... Como eu acho que um grande cara, eu apostaria no Inter. O Inter tem que ganhar dois jogos para sair do rebaixamento. E ninguém ganhar. Há um mês atrás, eu falei um negócio, o Mota ficou bravo. Porque eu fiz uma pergunta. Tem chance do São Paulo cair? Passou um mês, nós estamos discutindo aqui. Chance tem. Então, nós estamos discutindo aqui que o São Paulo está numa zona complicadíssima. Eu não falei que vai cair, agora que tem risco, tem. O próximo jogo do São Paulo é São Paulo e Santos no Pacaembu, que é na quinta-feira da semana que vem. É um jogo difícil. Que é um jogo bem difícil. Mas o empate, olha, o empate é ruim, mas é bom. Depende do que acontecer. Eu sei. Depende do que acontecer. Mas dentro do projeto, um ponto por rodada... Por jogo vai. Levando em conta que é um time... Pode dizer que não, mas é um time que ainda tem sua relativa chance. Se o Inter ganha os próximos dois jogos, se o Cruzeiro ganha os próximos dois jogos... Mas aí também... Né? Só que eu preciso ver. Tá falando do C. Todo mundo tem pode que ganhar Pode ser também que o São mas Paulo Mas mesmo ganhe. Que o São Paulo não ganhe, por exemplo, o Inter, por exemplo, tem que levar dois jogos pra sair, Benja. E os outros que estão acima dele não pode ganhar. É que tem a situação também. E pode cair dois também, que é mais difícil, mas tem chance. Sabe o que acontece? Dois grandes, acho que... Existem times que se enfrentam. Por exemplo, lá pra frente, ó. Tudo bem, vai ter Inter e Curitiba nessa rodada. Se o Inter ganha e vai, sobe, foi ruim pro Curitiba, é claro. O Inter pega Curitiba hoje. Qual que é o próximo jogo do Inter? Botafogo fora. O Inter tá numa situação bem difícil. A tendência que deu hoje o Botafogo. É que, por exemplo, teve um jogo importantíssimo pro São Paulo ontem. O Grêmio ganhou do Vitória. Já mudou tudo. Veja bem, se o Inter empatar com o Botafogo fora hoje, é bom resultado, em tese. Mas pro Inter é uma lástima. O Inter não tem outra solução. O empate é péssimo pro Inter. Eu sei. Em tese, seria bom porque tá enfrentando o Botafogo bem fora. Fora de casa. Mas é péssimo. Agora, na outra rodada, Curitiba e Figueirense. Curitiba e Figueirense. Mais um mata o outro. Tirando o outro. É, um vai ser assim, velho. Na mesma rodada, Chapecoense recebe o Sport. Chapecoense que tá numa queda, mas jogar contra o Chapecoense na casa dele. E o Sport na boca do lobo. Na outra rodada, o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Entende? Então, é assim, é realmente complicado pro São Paulo. Cruzeiro na boca olha, do lobo. Mas olha, nós vamos ajudar vocês. Os neguinhos que tá ali embaixo. Peraí, que vocês vão torcer pra nós contra o Cruzeiro. Fica tranquilo. Ah, claro que eu vou. Lógico. Óbvio. Fica tranquilo, Sombra. Não tenho orgulho nenhum. Não, nós vamos ajudar. Não tem essa diante. Não tem nada. Nós vamos ajudar o São Paulo. É a favor. Nós vamos ajudar tamo junto, São Paulo. Pra que você negócio? Você mostra sem dignidade, hein, velho? Cai com dignidade. Falou. Não tem problema. Falou. Vamos ajudar. Cai com dignidade sem depender dos outros. Dignidade é entregar pro Flamengo. Quem não tem dignidade são aqueles que não sabem dirigir o meu time. Esses não têm dignidade. Não, e dignidade é entregar pro Flamengo. Caia com orgulho. Caia com orgulho. Caia com orgulho, caramba. Eu prefiro cair com orgulho do que depender da porcaria. Você é louco. Ah, mas vocês já dependeram da gente pra não cair de novo? Segue o jogo das barricas. O data morreu. Eu sei que vocês não têm orgulho. Pega lá. Quem ficou assim, ó, travadinho ali, orando pro São Paulo, foram vocês. Por quê? Até gritou São Paulo lá quando o Grafite fez 3 gols. E o pior, rebaixamento tipo Lusa, que é no Paulista ainda. É. O Paulista é mais forte do que o brasileiro. A sua torcida gritou o nome do São Paulo lá quando o Grafite fez gol. Eu não gritei nada, eu tava nesse jogo. Você não, mas a torcida sim. Você não. E eu não ouvi ninguém gritando. Não sei, você não tava lá. As pessoas que estavam ao meu lado não gritaram também. Não, imagina. Mas as que estavam a 20 metros gritaram. Não, gritaram até nada. Até hoje. Só que nós estamos vivendo o mês do Outubro Rosa. Então o Estádio 97 também apoiando a campanha Outubro Rosa, né? Está fazendo o convite a várias mulheres a participarem da campanha, fazendo o Estádio 97 com a gente, né? Sim. Então você, mulher que é ouvinte do nosso programa, quer estar aqui com a gente no Outubro Rosa do Estádio 97, deve mandar um e-mail justificando por que você deve fazer o programa aqui com a gente, mandando um e-mail para outubrorosa@97fm.com.br. Lembrando que o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E hoje, quem está aqui, mandou e-mail, solicitou a vinda e está agendada, está sentado ao microfone hoje aqui, é a Simara Misson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, Simara. Seja bem-vindo. Que boa tem noite. Um filho que é o maior barato, hein? É, muito fofo, gente. Puxou a mãe, fala a verdade. Ah, não, pô, não sei. Não sei, não. Ele fala melhor que o Mota. Mas, ó, olha que menino simpático. Ele é muito comigo, gente. Olha lá, dando tchau. Olha lá. Ele é muito fofo, gente. É, gente boa. Nossa, muito... que legal. Que legal, bacana. Legal. E você, como uma ouvinte que está aqui com a gente, você também já fez os seus exames, testes, já para detecção precoce? Sim, sim. Inclusive, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês. E eu trouxe aqui uma cartilha para poder falar um pouco para as pessoas da importância dessa prevenção do câncer de mama. Certo. Eu vou ler aqui algumas coisinhas. Uhum. Então, o que é importante, né, para você prevenir? É fazer uma dieta balanceada e prática de exercícios aliados ao baixo consumo de álcool. Acompanhamento médico após os 30 anos para quem tem histórico da doença na família. Se mãe ou irmã tiver tido câncer, realizar mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética anualmente. Exame clínico das mamas anualmente para mulheres com mais de 35 anos. Após os 40 anos, é recomendado o exame de mamografia uma vez ao ano ou segundo prescrição médica. Realizar exame de toque e, se achar algo estranho, procurar esclarecimento médico. Câncer de mama em homens é raro, 1% dos casos, mas a prevenção é a mesma, com atenção especial para quem tem casos na família. Se descoberto precocemente, o câncer de mama pode ter índices elevados de cura. Então, eu já agendei meus exames e isso é muito importante, né? Prevenção é tudo, né? Tudo. Somente para a mulher nesse sentido. Isso é verdade. E só ilustrando aí o que a ouvinte acabou de a nossa estranha Simara. Aí acabou, a Simara acabou de dizer. É, vivemos hoje, eu e minha família, com o problema da minha mãe por... Uhum. É, não se recusar, né? Essa coisa de pessoa mais velha não querer fazer exame, achar que isso tudo é bobagem, essas coisas. E hoje, aí, com 92 anos, estamos aí nessa luta aí, porque apareceu, né? Então, infelizmente, está aí. Mas aí uma prevenção, tem que correr atrás, né? Então, não bobei. As pessoas têm um tabu bobo, às vezes, né, de fazer exames. Tem essas coisas aí. É como o homem com a próstata, né? Ele... O homem também. Tem que ir, não é tabu, né, mano? Algumas pessoas acho que é comodismo. Tem pessoas que têm preconceito sobre determinados exames. Tem pessoas que falam, não vou fazer. Pô, isso aí não é pra mim. Tem cara que pensa assim. Eu acho que não é nem preconceito, viu, mano? Mas, Simara, você é psicóloga. Eu sou psicóloga, mas eu não atuo na área. Eu trabalho na área de engenharia do hospital. Não, mas tudo bem, mas você é psicóloga. Sim, sim. Por que você acha que as pessoas, às vezes, não fazem um exame? Eu acho que, às vezes, é por desconhecimento mesmo. Porque, assim, é uma coisa simples, né? E, às vezes, até medo também, né? Às vezes, as pessoas podem ter o medo de encontrar um diagnóstico. Eu acho que é mais medo do que... Uma vez por ano eu faço exame. Rapaz, são aqueles 3-4 dias pra sair resposta que você fica assim. Eu também faço check-up. Eu fico azul, meu. O cara não quer descobrir, né? Fico azul. Quer descobrir. Cara. Mesmo que você tenha formas de combater. É melhor não descobrir. Vou ter que descobrir, vou ter que fazer. Mas pôr a cabeça no buraco, esconder é pior. É bem pior. Brincar de avestruz é pior. Não dá, tem que falar, faz e porque na combate. Hora, na hora que aparecer, velho, aí... É difícil, a luta é difícil, então tem que fazer antes. Tem uma frase que eles fizeram lá no hospital que é assim, o cuidado de hoje é seu bem-estar de sempre. Então, acho que isso é importante, né? Você cuidar hoje para você estar bem. Muito bem. Né? E o que faz uma engenheira no hospital? Então, eu não sou engenheira, eu trabalho na área de administrativa. Puta, o Sombra não acertou uma. Mas ela falou que ia trabalhar mais uma pergunta errada dele, ele vai pedir música no Fantástico. Você trabalha na engenharia do hospital? Sim, sim. Não sou engenheira. Tá. Eu trabalho na área administrativa, então a gente faz toda a manutenção do hospital. Nossa, o Sombra motivou. A reforma. Oh. A gente faz, a gente cuida da parte de... Toda a área predial, né, a manutenção do hospital, para que os pacientes sejam bem cuidados lá dentro. Tá certo. E o rendimento à imprensa, né? É. Olha o Benja já especulando. Olha o Benja falando, você tem ala da imprensa de pessoas famosas e tal. Jamais falaria isso. O hospital quer. Jamais falaria o Hospital Sírio-Libanês. Ah, ele não ia querer ir lá. Não, ele vai também. Com não, pedra vai. No rim, velho. Ele não ia querer. Ah, jeito pedra nenhum. No rim, o Benjamin vai o até no SUS. O Sírio-Libanês é um baita hospital. Lógico que é. Uma semana retrasada na campanha de doação de sangue. É. Sim. E você torce para... Einstein, viu? E você torce para... Ah, porque meu seguro cobre. Mas cobre história. O Sírio também. É. O meu? É. Lógico que cobre. É que você faz opção pelo... Não, de jeito nenhum. O meu MEC, o meu... Ele atravessa até o Morumbi. Meu Deus. Não é Morumbi, não. Tá vendo, ó. Desculpa, não é Morumbi, não, viu, bacana. Tem Einstein na Avenida Sumaré. Ah, mas é diagnóstico. Ah, mas eu falo diagnóstico. Não é que meus médicos são do Einstein, do Martins Quinóbio e tal. Mas não é isso. Já pagou duas consultas. Mas ele fica no Morumbi. Ah, o Quinóbio é aquele especialista. Gente, o Hospital Sírio-Libanês é um baita no hospital, um dos maiores da América Latina. É. Não estou criticando. Ah, tá bom, vai, fala a verdade. Não estou sendo louco, estou criticando o Lula ia lá, o Sarney ficou lá. É. Tudo que, toda ficou... essa gente bacana fica lá. Sim, mas não tem a menor dúvida, é um baita hospital, senão não ficaria. Tem ele ponto, Lógico, bem. É. Tem ele ponto, meu. Oh, que bom, para os caras que tem helicóptero é uma maravilha. Simara, fique à vontade, vamos e falar. O time aliás, da Simara? Você... Exato. Corintiana. É corintiana? Bom, posso contar um pouquinho a minha história? Ah, lá você vem. Tem só 25 minutos. Assim. Não, sendo corintiana já deve ser uma história. Foi. Vamos chorar, medo, gente. Vamos chorar com a história. É rapidinho. Dela. Então. Só um minuto, o Matheus Sangara aqui no Twitter falou que você tem voz de GPS. Voz de GPS? Bom, melhor. Fala assim, melhor GPS fala assim, 200 metros. Vira à direita, fala aí. A 200 metros, vire à direita. Aí eu igualzinho. Que bom, gente. Já arrumou um brinquedo pro seu marido dirigindo lá, né? Vai te encher o saco. Mantenha a sua esquerda. Então, eu nasci em São João del Rei, Minas Gerais. Então, lá eu torço pro Cruzeiro. Sim. Lá no Rio de Janeiro, meu pai era flamenguista. Então, eu ainda... Continuo torcendo pelo Flamengo. Torce pra 60 times? Sim, mas qual o problema, gente? Todos. Você sabe que pede pizza de um sabor só? Não, mas você nunca comprar uma pizza com o time que você torce. Dependendo da ocasião. A pizza é dela, ué. Ela que tá pedindo a pizza, né? E aqui em São Paulo, eu era palmeirense sofredora, viu, Domênico? É mesmo. Largou, abandonou, boa. Você abandonou o Palmeiras? E aí... Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Boa! É isso aí. Uma tem pessoa certeza, que se regenerou. Hoje você mexe feliz? Uma pessoa hoje que buscou a luz. Apesar que a gente não tá muito bem, né? Ah, então mas... tá. Então não é mais feliz, não. Quem botou uma vez? Momentos difíceis. Pega aí os últimos 10 anos aí e vê quem que é mais mas feliz. Mas a gente percebeu que você é corintiana. Eu já percebi. Chupa. Eu percebi como. Porque você torce pra Flamengo. O palmeirense ele só Peraí, torce pro encontrou Palmeiras. Encontrou a luz. Não torce pro Palmeiras, não torce pra três, quatro. A sua pizza é um terço Cruzeiro, um terço Flamengo, um terço Corinthians? Não, hoje eu sou mais corintiana. É meio Corinthians. É meio Corinthians e quarto Cruzeiro. E um quarto. Metade e um quarto pra cada um. Mas agora que aparece, você tem sotaque de mineirinha. Tem. Agora fala assim agora. Virando, passa a rotatória, virar à direita, vai. Você não vai ficar enchendo o saco dela aqui, já sabe pedir nada, né? Fala aí. Tem nada a ver. Passando a rotatória, a primeira à direita. Passando a rotatória, primeira à direita. Ah, aí, sensacional. Tá, aí chega, hein? Porque senão, se você decorda, ele agora vai ficar chega, o programa aí, inteiro. Agora chega, hein, veja. Senão eu vou cobrar no bicho aqui. Não tem limite, cobra não. Cobra dele que ele tem dinheiro. Muito bem. Simara, sinta-se à vontade obrigada. Durante o programa. Opine, participe, não se intimide, tá bom? Muito obrigada. Ô, mano, você tem, tem um lugar legal pra Simara aí com o marido, com a criança, com aquele... Aquele franguinho gostoso, opa. Bacana, hein? Com certeza, né, Onde Sombra? Que é? Onde que é? Opa, Onde que é? No KFC, tá na cara, né, Sombra? No futebol tem aqueles times que sempre, né, Domênico Gatto, não tiveram tradição, sabe? Aqueles times que não cheiravam nem fediam. Sim. E passaram a ganhar campeonatos depois que foram comprados por bilionários, é ou não é? É, ô. Mas também tem aqueles gigantes com muita história, muita tradição. Títulos, torcida fanática, enfim. Esse daí, Domênico Gatto, você tá ligado, né? Se o KFC fosse um time, com certeza seria um gigante. Afinal, são mais de 60 anos fazendo o frango mais gostoso do mundo e conquistando fãs em quase todos os países do planeta, velho. O KFC é um timaço gigantesco, cara. É isso aí, boa, KFC. Vocês conseguem pensar em um time que conseguiu manter um alto nível por mais de 6 décadas? Pois é, é raro, não é não? Mas na cozinha, o KFC é campeão, Sombra. E também já fez muitos craques, como os baldes de tirinha, pedaços de frangos crocantes por fora e macios por dentro. É, isso aqui é demais, eu adoro isso. Bom demais. Sanduíches de filé de sobrecoxa de frango e muito mais, Motinha. Adoro. Quer conhecer melhor esse timaço? Visite aí, kfcbrasil.com.br. Tem o cardápio, tem os endereços de lojas, enfim. Vai lá, eu tenho certeza que no seu tablet você vai ficar com água na boca. É capaz de você querer morder seu tablet, tá legal? KFC, o frango mais gostoso do mundo! Nosso assessor aqui, o Paulinho Reve, ele diz aqui que realmente, Simara, a sua voz lembra a da locutora do Waze, que se chama Alessandra. Sério? É, ele tá dizendo aqui. Tá dizendo aqui. O Paulinho Reve sabe o nome da locutora, velho. É bem. É, os caras escolhem a voz, tem lá. Os caras chavecam até secretária eletrônica. É um doente, velho. É carência. O Paulinho Reve, um dia, ele teve um relacionamento com uma voz de GPS. É. Ah, é? Teve. Ficou apaixonado. Ficou apaixonado pela voz. Vai fazer o quê? Você prefere a voz da mina do GPS ou a da mina do Google? Depende do que. O GPS não tem várias vozes? Tem muitas vozes. Ah, mas a tradicional. A tradicional. Puta, vocês são doentes. A tradicional. Estão discutindo qual é a melhor, véio. É, só porque ninguém tá discutindo a tua voz aqui, você fica com invejinha. Meu, putz, nossa, legal. Mas sabe quem voltou? Não. Oh, o Fricô voltou! O Fricô voltou! Ah, boa, boa! Eu que pedi! Ah, mas... Eu que pedi. Olha, tem que trazer aqui pra rádio, que eu vou te falar, então, cara. Para. Tem que trazer porque você não compra. Para tudo que eu vou falar, coisa séria. No banheiro da rádio depois do almoço aqui? Eu fui pedir pro Fricô voltar porque eu não aguento mais. A nhaca que Domênico Gato deixa aqui no banheiro da rádio. Quando ele vai, eu... Gente, olha, do mesmo jeito que toca o alerta lá em Orlando, na Flórida, tá no furacão. Lá saiu 2 milhões da cidade. Aqui na rádio toca o alarme. Outro dia subiu a polícia científica aqui, achando que é. E o pior que é sério, velho. Eu não sei o que o Domênico. Esvaziar o prédio. Mas olha, ô estranho, você nunca ouviu falar do Fricô? Eu vou te explicar. E olha, é demais o Fricô. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de fazer o number 2? E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro, tô falando sério pra vocês. Pode usar. O baú usa também. Cara, eu levo na necessaire, meu. Você vai viajar, você vai em algum lugar. Fricô, você vai fazer o número 2 sem medo nenhum. Não tem vergonha alheia, né? E sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Bloqueou. Você pode comprar na farmácia, qualquer farmácia bacana perto da tua casa tem. Se você quiser, você pode comprar pelo site fricô.com.br. FREECO.com.br. Fricô.com.br. Sombra, esse é o invento do século. Mas é mesmo, o cara vai pro motel, Benja, imagina, ele descolou a mina na balada. Aí foi pro motel, velho. Aí começa, o cara vai querer dar uma barrigada, imagina a mina lá. Puta queimação de filme, velho. Tem que ter no carro isso daí, velho. Verdade, verdade. Mas qualquer vamos lugar lá. Que você sai do banheiro, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Do Dodô. Vamos lá, né? Depende de quem entrou. Né? O Dodô é a refilmagem, é o remake do Apocalipse, não. Vamos aos ouvintes no 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros. Você caga. Eu uso Fricô, animal. Usa Fricô. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Toca, Asdrubal. Esse é o maior mistério que já vi. Alô? Alô? Quem fala? Oi. É o André. Ô, André, tudo bom? Tudo bem? Beleza, Dodô? Beleza, André do quê? André Stangari, com S mudo, hein? Stangari. Isso. Quantos anos, André? 25. RG 2.5 hoje, como é que fica? Hoje. Hoje eu não sei, mas tem uma dúvida, velho. Tem uma dúvida? Tem. Qual a dúvida? Que isso? Que porra é essa? Por exemplo, o idiota ali bateu a mão no vidro. Ah, o joelho. A ponta do joelho dói pouco. Se ele corta o joelho, como faz pra estangar ali o sangue? Ah, sensacional! Nossa! Olha, parabéns. Foi sensacional. Foi no time perfeito. Obrigado, Benja, por ilustrar o trocadilho. Você olha, realmente... Stangari, o que é pior? Bater a ponta do joelho, a rótula, ou a ponta do cotovelo? Cotovelo, velho. Cara, nenhum nem outro. Choque. É a pontinha do dedinho do pé, cara. Aquele lá é o maior Ah, dói também. É, mas o cotovelo vem acompanhado de um choque, velho. Que... Choque. Aqui embaixo. É, vem agora, choque. Agora, RG... É, eu não sei se a Simara, nossa psicóloga hoje aqui do Estádio 97, pode dizer. É, ela é psicóloga. Ela é, ela não exerce. Só não tá exercendo. Que cara burro esse moto. Eu? Você que ficou falando aí o tempo inteiro, Tom. RG, diga. Porque se você beliscar a ponta do cotovelo, você não sente nada. Absolutamente nada. É pele morta. A pele não é morta, não. É pedaço de pele morta. Absolutamente. A pele não é morta, não. É pele morta. Você não tinha sabido disso? Você não sente? Não, ela não, a pele não é morta. Talvez não tenha ramificações nervosas. Não sente dor. Exatamente. Não sente dor. Mas a pele não é morta, não. A pele não é morta, senão ela estaria preta. Se ela tá preta, é, é modo de dizer. Gente, não é olha, isso também, é ele não tem o cotovelo preto, cara. Teria... Não, não é isso. É modo de dizer. Modo, assim, modo de dizer. Aí trocaria a pele. Não, não é isso, né? A carne vocês, do vocês estão levando pro lado que morreu, que já vai necrosiar e o cacete agora. Necrosar. Não, mas não é isso. Pior. Exatamente, mas não é isso. É modo de se falar que a pele está morta, não tem só terminações tem uma nervosas. Coisa, só tem uma coisa pior que a pancada no cotovelo. É aquela pancadinha de leve, você vai na ponta do dedo e recebe um choque. Já viu quando você pega assim numa geladeira, no metal? É ruim aquilo, hein? Nossa! Não, é ruim. É, você RG, vai com a pontinha do chutar dedo. Chutar a cama é pior ainda, velho. Também chutar o... O dedinho do pé que eu falei, pô. Mas é sensação, né, mano? Aí é dor. É. O choque é que é uma sensação estranha. Hoje a gente vai discutir muito no programa aqui a respeito de bolada dores. No saco. Bolada hoje no o saco tema do programa é dor. Bolada dores. No saco é duro, velho. Ô, Drek. Ah, tem uma dorzinha. Qual que é o bairro? É Vila Eudízia. Vamos ver se o Benjamin. Vila o quê? Vila o quê? Vila Eudízia. Ah, não é álcool e nem não, gasolina, não. É o diesel. Ah, sensacional! E não é eu diesel, nem tu diesel, nem ele diesel. Mas olha, Você é o diesel o quê? Não. Pô, não é a primeira vez que liga, não. Já ligaram aqui, não sei já? Se é o mesmo ouvinte, porque é Santo André. É isso aí, meu. Ah, não é a primeira vez, não. Vila Eudízia. Caraca, Santo André. Eu disse que era Santo André. É, foi bem. Matou nessa... Isso é um trocadilho de respeito. Que a gente verdade, pensa antes, né? Mãe, eu tinha falado, acabado de falar. Não falou, né? Hã? Falei, não falei? Tinha acabado de falar. Eu falei. Aí elas se uniram, Sombra, você viu? É, meninas unidas. Ah, falou. Sua mina fala que você falou, você já acredita. Sua mina. Mota, eu só pediria que hoje você se comportasse de maneira mais decente. Temos uma presença aqui de uma moça no estúdio de muito respeito. Ela doutora. Ela lidar com louco. Se ela é psicóloga, tá acostumada. Doutora. Você não entendeu que ela não exerce a profissão? Ah lá, uma hora eu falo que ela não fala, vocês falam que ela fala. Ela é. Outra hora eu falo que ela não é. Exército. Decide, velho. Você é professor? Mas que essa é estranha. Aliás, você tá devendo o teu diploma. Eu não tô devendo nada, porque eu não ia mostrar meu diploma pra você. Eu não tô devendo nada, porque eu não ia mostrar. Mandei uma pessoa aí até a Faculdade de Belas Artes. Vai lá. E não consta nenhum Cláudio Mota com esta foto, com esta... Não tem. Então prova, vou processar o senhor, você tá falando uma blasfêmia. É só você trazer o diploma. Eu não tenho que provar nada pra você. Lógico que tem, você tá falando? Não tem que provar. Por quê? Eu não fico pedindo as suas coisas. Não, mas peraí, mas é que às vezes, ô Mota, precisa ver se o pessoal da Belas Artes não se incomoda com isso, diz Valebalão. Não, porque eu paguei a faculdade até o último dia, filho, não tô devendo nada. E era uma das faculdades mais caras de você São Paulo. Você tem o carnê quitado ou não? Tem. Tem o carnê quitado? Com o corpo. Amanhã. Hã? Traz o carnê quitado. Pagou com o corpo. Ô, André, eu paguei. Uma época eu paguei a faculdade com o corpo mesmo. André, que time você torce, André? Sobe o hino. É nós, Dodô. Nós quem? É o porco. Então fala, é Verdão. É o líder. É Verdão, pô. O Domênico tem fé direito. Paga com o corpo, foi bom. É, a Motinha pagou já algumas coisas com o corpo. E aí, rapaz? Na faculdade é o que tem mais. Ô, velhinho. O que é outra mentira do modo? O Palmeiras só joga domingo, né? Contra o América, mas por enquanto a rodada tá sendo até que bacana, né? Porque o Atlético Mineiro que poderia encostar, ele não ganhou do Corinthians. Né? Ele empatou o jogo e nem passou o Flamengo, né, mano? O Atlético já passou o Flamengo, não. Não. Nem não. Passou o Flamengo? Mas na boa, Domênico, o Atlético Mineiro já foi. Já foi. Foi não. O Atlético Mineiro precisa se preocupar em não perder a terceira posição pro Santos, ô Domênico. O título hoje fica entre Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro já tá no G4. O Atlético, pô. Oi? Não dá pra descartar. Sabe por quê? O Palmeiras, a tendência é que vence seu próximo jogo, porque pega um adversário fraco, que é o América Mineiro, Flamengo, jogando em Londrina. Flamengo também. O Flamengo, né, possivelmente vai vencer o seu. Domênico, se o Palmeiras vencer, ele abre 7 pontos de vantagem pra cima do Atlético Mineiro. Mas tem um jogo, um confronto mesmo direto. Assim, Domênico, estão faltando agora 9 rodadas pra terminar o Campeonato Brasileiro. Você conseguir tirar uma vantagem aí de 10 pontos em 9 rodadas é praticamente impossível. Mas a tabela do Palmeiras é um pouco mais fácil também, né? O Palmeiras ganhando, ele vai pra 60. Então, 7 pontos. Vai ficar com 7 pontos aí na frente. No confronto direto, pode acontecer talvez uma vitória do Palmeiras, que já será na 33ª ou na 35ª. Eu não sei se o Atlético pega primeiro o Flamengo ou o Palmeiras, mas um é na 33ª e o outro é na 35ª. O Flamengo pega primeiro, o Atlético pega primeiro o Flamengo. Pega o Flamengo na 33ª. Na rodada que o Santos pega o Palmeiras. E o Palmeiras pega o Atlético Mineiro na 35ª. O próximo jogo do Atlético é a América de Minas. Né? Quem? Mas é o América clássico. De Minas. Quem que é? Pega? O Atlético Mineiro? Pega o América de Minas. Então, mas o América. Rodada. Quem disse que eles não podem ganhar esse jogo? Difícil, né? Não, mas o Domênico, por mais que o Atlético vença. Você acha que tá fora da briga? Aí o Palmeiras pega o Cruzeiro também. O Palmeiras pode ganhar do Cruzeiro. Fora 100% não. Mas... Não, não acho que tá fora. Mas tem confronto direto ainda, o Palmeiras. Mas acho que se fosse uma corrida de carro, acho que ele ficou uma volta atrás. Velho, 7 pontos. Uma volta não, tá atrás. A única chance do Atlético chegar no Palmeiras, Domênico, é se o Palmeiras perder o próximo jogo. Aí dá. Ainda dá pra dar. Sim. Se acontecer uma derrota do Palmeiras, o Atlético ainda pode sonhar com alguma coisa no Campeonato Brasileiro, Atlético, em termos de título. O Atlético, ele ficou mais pro Santos agora, em correr do Santos, do que alcançar o Palmeiras. A chance do Atlético aí já foi. Eu acho que se o Palmeiras vencer o próximo jogo, vai abrir 7 pontos e aí lacrou. Aí já era, game over. Você também acha, ô velhinho? Não, é isso aí. O Atlético corre por fora, mas não dá pra descartar ainda, tem que se preocupar com... Não, com o matematicamente não. Não, né? Sim, né? Sim. 7 pontos em 9 jogos é mais difícil, mas não é impossível. Hoje, né, é mais fácil o Atlético focar nessa terceira posição aqui, não perder para o Santos, Domênico, porque lembrando... Não, mas eu acho, a terceira posição ainda vai direto para a Libertadores. A quarta já é pré, a quinta é pré e a sexta é pré. Então, o Atlético, se quiser, de fato, entrar na Libertadores e estar mais tranquilo, ele é obrigado a sustentar essa terceira posição, que já corre risco, porque o Santos está chegando. Agora, tem um detalhe também, né? Nessa mesma rodada, mano, que o Flamengo pega o Atlético, né? Acho que o Atlético Flamengo, né? O Atlético Flamengo em casa, né? O Atlético Flamengo. Então, o Atlético joga com o Flamengo em casa e com o Palmeiras em casa, né? Sim. Então, os dois jogos são confrontos diretos e em casa. Na mesma rodada que o Atlético pega o Flamengo, o Palmeiras pega o Santos fora. Então, pro Atlético nessa rodada, pra ele se dar bem, o Santos tem que vencer o Palmeiras e eles vencerem o Flamengo. Aí ele tira 3 do Flamengo e 3 do Palmeiras. Mas é que tá, Domênico. Mas precisa ver até chegar a 33ª. Mas até lá. Até lá. Tem 3 rodadas, ó. A gente tá na 29ª ainda. Não, mas vamos dizer que continua tudo assim. Tem 9 pontos, né? Não, vamos dizer, RG. Fica 7 pontos. Tá certo? Bom, mas aí... 7 pontos. Aí os caras ganham do Flamengo, ele cai pra 4, certo? E o Palmeiras continua com os mesmos 4. Porque se ele perde pro Santos, ele continua com 4. Ele vencendo o Palmeiras, ele fica 1 do Palmeiras. E aí depende do que vai acontecer até o final. É porque a rodada do Atlético Mineiro aí, Domênico, até chegar essa 33ª, não é tão difícil assim a tabela, se a gente parar pra ver. Do Atlético? É o América Mineiro jogando no Mineirão. É clássico mineiro, o Atlético vai ganhar. Aí depois é o Botafogo no Rio. O Botafogo tá em ascensão, mas o Atlético tem mais time. Não é fácil, então, não. E depois é o Figueirense em casa. E também não é difícil. Ele tem só um jogo mais ou menos complicado, que é o Botafogo fora. Os outros 3 jogos é bom. Então, aí você pega lá, por exemplo, a tabela... Já o Palmeiras, não. A tabela do Palmeiras, ó, na 31ª rodada. Ele vai pegar o Cruzeiro. Cruzeiro. Tá certo? Ele pega... Já vai ganhar do América. Cruzeiro. Aí é o Cruzeiro. Aí depois, na 31ª, o Palmeiras pega o Figueirense jogando fora. Cruzeiro, Figueirense e Sport. E aí depois vai pegar o Sport. É que essa estendida de Libertadores agora para 6 vagas também dá gás aqui pro Botafogo. Dá gás pra todo mundo. Tá todo mundo sonhando. Que não está na Libertadores. Eu digo, primeira fase, sim, modo de dizer. Mas dá gás para todo agora, mundo. Agora, o que o Mano falou, RG, tem muito a ver também, né, Mano? Não, mas até o terceiro lugar já tá na Libertadores. Então, a quarta, quinta e sexta vaga vai pra frente. Mas o que o Mano falou tem razão, porque o Atlético tem que olhar o Santos aqui direitinho. Porque o Santos tá 2 pontos, RG. Um tropeço já passa. E essa vaga do a terceira é a que dá direto pro grupo. Não, mas vocês... Aí o Atlético pode sair de uma vaga, teoricamente, de grupos pra... Mas vocês colocavam aqui que já tava tudo definido. Não, vocês não. A terceira vaga já era... Só ia disputar a quarta vaga. Eu sempre disse, a terceira vaga pode abrir. Vai ter, lógico que vai. E tá aí, né? A prova tá aí. Tá em aberto, né? Hoje tá em aberto. Pode ser que o Atlético leve. Depende só dele. Mas que tá aberto, tá. Tem jogo ainda o Santos e Atlético? Não, já foi. Já foi? Santos e Atlético. Tem que só agora correr por fora tropeço, né? Esperar o Atlético perder. E aí, velhinho, quer falar mais alguma coisa? Diga lá. E o Santos ganhar, né, Jorge? Não, eu só tava torcendo ontem pro São Paulo perder, né? Porque... isso mesmo, antes. Então chupa. Torce, trouxa. Não, brincadeira, gente. Não é brincadeira, não. A gente sabe como é. É normal, isso, gente. Não, isso é normal, faz parte, pô. É coisa do esporte, pô. A gente claro, tá sempre torcendo aí contra então os times. Torce, né? E é sempre a favor do nosso, mas isso aí é sempre na... Às vezes que eu torci pra vocês caírem, deu certo. É. Não, mas é uma brincadeira saudável. Tipo, não é. Não é brincadeira, viu, meu irmão? Tá certo, cada um... Aliás, se não houvesse isso de torcer pro outro cair, etc e tal, o programa nem deveria existir. Não, você já pensou, torcedor do Santos, do São Paulo, do Corinthians, mandar ele chupar, gente. Torcendo pro Palmeiras, ou eu posso mandar ele chupar, né? Chupa, torcer, não deu certo. Eu não fico com essa bobagem, eu não sou antes, velho. Ah, não, imagina. Eu sou antes, com a torcida do adversário, velho. Olha, por exemplo, eu ontem nem assisti o jogo. Imagina. Eu não assisti o jogo. Você tava trabalhando. Não, eu estava vendo o The Voice Brasil e depois o X Factor. Vai, no gol do Gustavo você pegou se vibrando. Vai. Não vi o gol. Duvido nem sei quem que fez não. O gol. Duvido. Não vi nem a defesa do Denis, queria até ver de novo. Ah, tá. Só que salvou. Salvou. Então, salvou. Eu não vi. Ô, André, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Pode fazer o merchan? Pode. Opa, então é só a Bozana me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Legal. O kit top do desodorante Extreme. Valeu. É, qual que é o da Dutra Máquinas mesmo, que me fugiu? Não estamos no momento com... Ah, não tem mais? Não. Ah, então beleza, é isso aí, então. Tá bom? Um abraço, valeu, vocês são pagáveis. E é muito bom ouvir vocês aí todos velhinho. Os dias aí na nossa volta do trabalho. Ó, e não perca, hein, dia de... Gosto, eu sou goleiro, cara. Gosta de churrasco? Pô, quem não gosta? Ah, então, Clube do Estádio 97 vai ser um evento no dia 19 de novembro, né? Vai ter um mega churrasco. Bacana, legal, viu, Silmara? Pra você falar com o seu marido aí. Legal. Vai ser aqui pertinho, em São Paulo mesmo, em Guarulhos, junto a Ayrton Senna. Sim. É um clube onde a gente vai fazer um evento só do Estádio 97. 2 campos de futebol oficiais pra gente fazer um campeonato de futebol. Vamos fazer um churrasco lá com 5 horas de duração. Bebida liberada durante as 5 horas. Churrasco pra família toda. Vai ser legal. Pra mulherada que gosta, vôlei de areia. Vai ser vôlei bacana. Legal, bacana. Legal. Vão ter os jogos de cassino da Cassineira. A gente vai ter a apresentação ao vivo do próprio Estádio 97 lá. Melhor estaremos ainda. Ao vivo, que bacana. Né? Vão ter o show de cães mais famoso do Brasil, que é da Alternativas Dog Show. A cachorrada toda adestrada lá vai ser bacana demais. Pode levar o cachorrinho também? Aí não. Não. Não, aí não. Aí só os cachorrinhos da Alternativas vão estar lá. É, porque o Pipoca já vai, então é Pipoca vai tá competição. Lá. É verdade. Então você que quer fazer parte desse grande evento, ligue agora na Lotus Travel e faça a sua reserva, tá bom? 2896-4665. Repita. 2896-4665. O Clube do Estádio é um evento de um dia só. Começa às 9 da manhã, termina às 7 da noite. Sabadão com nós. E vai ser num sábado. Maioria das pessoas tá tranquila no sábado. Ó, futebol, churrasco, tá no sangue dos ouvintes do Estádio 97. Com certeza. Não tem jeito. Ah, véio, pra criançada tem videogame. Aliás, né, crianças adultas também, né? É. Então, olha, liga aí, 2896-4665, vai ser bacana demais. Você pode parcelar em 3 vezes no cartão. Criançada até 12 anos não paga. Bom. Come, bebe. Não participa, brinca e não paga. Pai vai lá, joga bola. É. Não é não? Um campo mundial. É, mas você tem que frisar, Sombra, que não adianta você jogar seu filho lá na porta e a gente acolhê-lo. Você tem que participar, velho, que a gente não vai cuidar do filho de ninguém, velho. Ah, é. Legal, é babá, demais, né, velho? É. Vamos é deixar aí. O moleque queria aí, pega o filho. Agradecer aí Alternativas Dog Show, um abraço a eles. Aí, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, acessa o site alternativas.com.br. O cara é um monte de cachorro. Aliás, como diz o nosso conhecido... Arnaldo Sacomani falou assim: você quer conquistar as pessoas? Põe criança e cachorro na TV. É, lembra que ele falou aqui no falou, programa? Falou. Um abraço pro Arnaldo Sacomani. É isso aí. Clube do Estádio 97, 19 de novembro. Aliás, não sei se ficaram sabendo. Estão dizendo. Você, Simárcio, eu quero tua opinião. Que a Globo ela vai fazer de novo os Trapalhões. Mas com só quem? Que tudo novo. Parece que tem lá o Gustavo, o Giovanni Augusto, o Rildo. O O Luca tá fazendo então, teste também. Então, peraí, que tem concorrência brava pra esses papéis aí, viu? Que tem, velho. Então, espera que tem concorrência. Mas, jogador. Nem o Dedé? Sem como Didi, convidados. Sem Dedé. Seria eu li o Sombra que eles iam participar aí como convidados, cara. Seriam 12 episódios de 30 minutos cada episódio. Como fez esse escolinha, tudo novo. Né? Mas quem serão os trapalhões? Olha, comentam aquele Rodrigo Santana seria o Didi. Não sei quem é. Um cara que faz sucesso aí na Globo. Muito aí, bom, coisas... Rodrigo Santana é muito bom. Há quem goste. Eu acho legal, muito bom, humorista. Falam também a respeito de um rapaz que ele já fazia participação nos Trapalhões quando ainda estava no ar, chama Tadeu Melo. Também não sei quem é. De nome eu também não sabia. Quando eu vi a foto, Ah, é mesmo. É. Bom, mas vocês acham legal? Não fizeram a escolinha nova. Vocês acham legal um remake com novas pessoas? Acho legal. Inclusive, eles fizeram da professor da... É, escolinha, da professor escolinha, Raimundo. Professor Raimundo. É legal. Ficou muito legal. Muito bom. Interessante. A gente dá risada de final de semana. Acho que é sábado, se mas não Mas aí passa, é que fica a pergunta. Nos Trapalhões, por exemplo... Os Trapalhões era muito mais legal do que escolinha do professor Raimundo. O Sum, tudo bem que cada um interpretava um papel. Mas eu acho que na escolinha... Eram personagens, mais personagens do que os Trapalhões. Os Trapalhões me passam a ideia de que eram muito eles mesmos. Principalmente o Mussum, né? Já a escolinha, não. A escolinha não fala, ó, eu faço o papel lá do Galhão Cumbica. Sabe que me parece isso? As bandas cover. Me parece banda cover, cara. Eu não curto essa ideia, não, cara. Eu também não, não faz meu... Você acha que seria a mesma coisa que fazer o novo Beatles, assim? Não, mas quando você tem um negócio que é um divisor de águas, quando você tem um negócio que é uma referência e você quer copiar, sempre vai gerar uma comparação. E não dá pra você comparar nada com Trapalhões. Você vai colocar os caras numa situação complicada. A escolinha do professor Raimundo, com todo o respeito ao chiconismo, mas não sai na foto comparado com Trapalhões. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Que é da nossa geração. Mas isso não funciona pra gente, Benja, que viu. Agora, essa nova molecada... Essa nova molecada que vem aí vai encarar normal, entendeu? Essa nova geração... Lá vem ele falar mal da nova geração. Não. É impressionante o Benjamin. Você não deixou como ele terminar. Gosta de falar mal da nova geração. O filho dele queria virar youtuber e ele não deixou. Essa nova geração não vê nem a Globo. O canal Filho de Gente Famosa. Essa nova geração não vê a Globo. Essa nova geração tá em TV a cabo, tá na internet. Bem, já vê. Pois é. Essa coisa de dizer que não vê, não vê. Não vê. Ué, vê na internet. Por que os programas de criança acabaram na TV aberta? Porque você tem Discovery Kids, você tem o Nick, você tem o Cartoon. Continua sendo TV. Sim, não é TV aberta. Eu não mas é não TV. TV. Não, é diferente. Você falou que não vai ver a Globo. Essa molecada eles nem vê. Eles vê na internet. A molecadinha não vê. Internet, os moleques vê, sabe o quê? Porta dos Fundos, os Impedidos, coisa de 3 minutos, 4 minutos, não vê mas coisa longa. Mas, Benja, isso é dentro do nosso universo aqui. Você viaja pra fora, você vai pra esse sertãozinho. Não tem a mesma coisa que São Paulo. Norte, Nordeste, é TV aberta, cara. Os caras estão... Vocês estão fazendo uma imagem errada. Imagina! A coisa mudou lá nem passa mexão, velho. Não é assim, não. Não tem intervalo. Vocês estão enganados, gente. Não, você saiu de São Paulo, Rio, Minas. E por que então que não tem mais TV, programa infantil e TV aberta? Benja, vê quantas... população, quem é que tem TV a cabo, veja, a quantidade que tem de gente com TV a cabo. Por que não tem mais programa infantil e TV aberta? Mas não tem aonde, acesso na internet. Não tem aqui, talvez em São Paulo, mas você vai para outros lugares, tem uma outra programação. Não tem, não tem mais lugar nenhum, gente. E por que que eles vão fazer? Não tem, é Cartoon, é Discovery Kids, é Nick. Aí os caras vão investir nisso e eles vão investir nisso para quê? Porque é outra história, cara. Eu não sei por quê. Porque os Trapalhões marcaram toda uma geração. São caras emblemáticos. Vai voltar ao Sítio do Pica-Pau. Prova disso que depois que o Mussum e o Zacarias morreram, mesmo quando o Didi foi fazer com o Dedé, já não era a mesma coisa. Não era. Era uma coisa totalmente sem graça. Mas, por quê? Sombra, porque os mais fácil, é mais fácil você tentar resgatar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que você tinha personagens que podem ser substituídos. Você pega lá o Espigão, velho, o boneco de lata, alguma coisa do tipo. Então, você coloca qualquer pessoa pra fazer, o cara vai dar conta. Agora, imitar o Didi, imitar o Dedé, imitar o Mussum, imitar o Zacarias, vai ser ridículo, vai ser tosco. Mas igual você pegar uma pessoa e tentar imitar o Golias. Tá, agora... Por mais talento que ela possa ter. Tudo bem, agora não vamos entrar no mérito de quem vê hoje TV ou não vê. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Ok, mas vamos levar em consideração uma criança que não tem parâmetro do que foi. Pra ele é um novo produto. Pra ele é um novo produto. Coisa nova. As pessoas estão... Os caras vêm. Ó, isso é um produto que deu certo, por que não relançar? Porque tem muito cara velho aí, o Benjamin, do jeito que ele tá pensando, o Carlos Alberto de Nóbrega jamais poderia estar no ar com a Praça Nossa. Não, é diferente. Porque o pai morreu. Não, não. Ué, o pai era o cara. Não. não. Mais pra geração do Benjamin? Sombra. É sério, Benjamin. Não, você tá enganadíssimo. Caso Alberto de Nóbrega já tá no ar há mais de 40 anos. Mas pra quem era na outra geração... Mas não é um programa, não é um programa... Era o pai, o cara. Não, mas é diferente. Não é o primeiro que o programa nunca acabou. O programa nunca acabou. Mas você pode chegar e falar, não, eu gosto com o pai, com o filho, não acho. Mas nós estamos falando, gente, nós estamos falando de mais de 40 anos que o Carlos Alberto Nóbrega está aí, e o programa nunca saiu do ar. Eu sei, não sei se é o programa de uma geração mais antiga ainda. Sombra, ele nunca saiu do ar, ele manteve, ele foi pegando gerações e gerações, ele não saiu do mercado. E outra, quem vê a Praça Nossa não é a molecadinha, até pelo horário também, o programa passa mais tarde. Os Trapalhões marcaram uma época... E não marca. E acabou, né? Gente, os caras morreram, o Didi fazer o programa, era um negócio totalmente sem graça. Os caras eram os Beatles do humorismo. Não dá, oi? Você pode fazer um negócio. E outra, você coloca. Na minha opinião, você coloca os caras, os atores aqui, numa puta situação indelicada. Constrangedor. Porque não tem como você não falar, pô, maldito, pô, esse cara quer ser o Zacarias, pô, esse aí é o Mussum, tá de brincadeira. Qual até a comparação, até porque são gente? Inimitáveis os caras. Mas só os velhos vão fazer essa comparação. Pra mim isso aí é igual o YouTube Cover. Mas só os velhos vão fazer essa comparação. A molecada não vai, é uma coisa nova. Se marei, qual a sua opinião? Eu sou a favor, gente. Benja é mal-humorado, velho. Mas não sou dono da verdade. O que eu tô falando é... Hoje, eu falo que vocês não estão comparando os Trapalhões com a Escolinha do Professor Raimundo. Mas hoje, eu assistindo a Escolinha do Professor Raimundo, eu me divirto, eu dou risada. Você tem mais filhos ou é só esse pequeno titio? Não, eu tenho só o Caio mesmo. Pode falar, eu tenho dois na minha casa, tenho um de 7 anos. O moleque não sabe, os moleques não sabem o que é TV aberta. Não sabe. Por quê? Porque tem tantas... Tem tantas opções hoje na TV a cabo pra criança. Aqui não é tudo não tá entendendo. Mas a realidade é outra, Benjamin. Mas isso não impede a Globo de botar o produto no canal dela a cabo. A realidade não, você tinha falado é TV outra. Aberta. Tô falando TV, Benjamin. TV é TV. E onde vai botar? E que molecadinha vai assistir Multishow? Você acha que os moleques de 7, 8 anos, 10 anos vê Multishow, vê... Não é nada. Mas puseram a escolinha lá TVZ. Mas não é pra molecada, a escolinha lá é pros velhos, pô. É pros velhos que gostavam e estão matando a saudade. Põe no Globo. E agora vai pra TV aberta. O Globo é da Globo. Tá bom, pô. E agora vai pra TV aberta a escolinha. Botaram lá na cabo e agora vão puxar pra TV aberta. Mas não é, nós estamos falando do público de molecada. Sim, não é, não. Não estou falando que não possa ter audiência. Ah, ou a escolinha. Pode ter, porque quem gostava talvez assista. Não tô discutindo isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Molecada. Os Trapalhões eu já vi muita gente gostar, mesmo quando eu era criança, e nego que gostava era tu. Hoje é titio avô. Né? Mas tudo tá desenho maluco. Como tinha gente que não gostava dos Trapalhões. Como tinha gente que não gostava dos Trapalhões. Por exemplo, vocês adoram Chaves. Eu nunca curti o Chaves. E aí? Então, se você fizesse o Chaves novo hoje. Se fizer o remake do Chaves, vai ser legal? Não. Aí. Os caras vão meter o pau. Lógico. Mas uma nova geração talvez curta. Mas os caras estão metendo pau na nova escolinha? Se fizer... Mas não é isso. Eu não vi os caras meter o pau na nova escolinha. Eu estou falando do público específico, estou falando da molecada. Se você pegar os caras que nem o Mano, então, mas o Chaves na internet. O Chaves é igual, seria igual. Se fizesse na internet lançar... O Chaves, quem vê, já foi há muitos anos. Se fizerem um remake, vocês falaram não. Por que não? Eu acho que há casos e casos. Eu também acho. Eu acho que há casos e casos. Acho que é uma nova geração, nego que nunca viu. Essa molecada hoje, essa molecadinha hoje, cara, são uns desenhos malucos, são umas coisas totalmente diferentes. Você não pode calcular porque as pessoas, não é todo mundo que tem TV fechada. Gente, hoje quase todo mundo tem. O cara quando não tem... Quase todo mundo não existe. Gente do céu, cara. Você tá vivendo um outro panorama. Eu não tô vivendo outro panorama, é só... Vai na periferia e vê o que acontece. Então vai na periferia. Não é assim, não. Então pega número. Tá falando de São Paulo, gente. O Brasil é gigante, Benja. E por que então que não tem... Gente, não é, mudou. TV, você acha que todo mundo tem TV plana? Todo mundo tem TV que acaba não. Para, fora que tem os gatos também, que é uma enormidade que não é contabilizada. Hoje tem já quem, gente, também vamos. Também não é contabilizado. Boa, gente, mano. Eu vou te mostrar número, não é, mudou. Só pergunta pro ouvinte, é pra finalizar, Sombra, hoje tem Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da última, Copa. Põe a Xuxa pra fazer um programa pra criança hoje, ver se vai dar audiência. Mas aí o produto Xuxa é o problema. A Mariana fazia programa pra hoje, faz programa pra adolescente. Mas elas envelheceram. E não colocaram ninguém, porque as TVs acabam nicho, tomaram conta disso aí. Mas, ô André, hoje tem Brasil e Bolívia aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo, aí manda seu placar aí pra finalizar a ligação aí. Meu, menos de 3 eu nem comemoro. Também acho, hein, mano. Hoje é dia de não, fazer saldo na Bolívia. Brasil, hein? Bolívia. Juro que tem Brasil hoje? Nossa. Meu Deus do céu. Que bode, hein? Brasil. Que eliminatória, gente. Eu acho que ele deu jeito na seleção, né? Então, tá começando a caminhar pra uma melhora e eu acredito que não sei nada. Agora você voltou a torcer, né, modinha? Então, não, tá bom. Não. É, quando, quando o Brasil tava na M lá, ninguém queria saber. Isso não é exclusividade dele, não. É. O Tite resgatou esse orgulho do brasileiro. É, orgulho. O Tite que você tem severas críticas. Eu critico em alguns pontos. Semideus. Eu critico o Tite em alguns pontos. Que abandonou seu time quando você mais precisava. Que abandonou seu time quando você mais precisava. Nós teremos mais tempo em outros programas para debater o assunto. Tite, semideus? E abandonou o Corinthians. É mais ou menos. Um grande abraço pra você. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom pra vocês. Valeu. Tudo de bom, valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 no oferecimento do KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, falar de Bozano, hein? Opa, vamos dar lá. Hoje no elevador foi uma tortura, viu, mano? Nossa, meu Deus, o cara entra assim, arde até o olho, né? Nossa Senhora. Nossa, outro dia o Mota voltou da academia, cara, sem tomar banho, cara. É. Nossa Senhora, cara. Meu Deus do céu. Eu fui viajar, ele emprestou uma mala pra minha mulher. Na boa, eu tive que lavar a mala, cara. É, aquele cheirinho de parmesão, né? Ele falou, ô, Mota, você trouxe queijo, velho, do exterior? Que é isso, velho? Nossa Senhora! Ô, Motinha, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse desodorante é demais, cara. Ele é top. Bom, ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. E ó, é até importante você ter ele no carro também, sabe? Porque é mais importante o desodorante no carro do que o extintor. Porque a chance de você usar o desodorante durante o dia é maior do que o extintor. Lógico. Então você precisa ter. Vai que numa dessa, Motinha, aquela mina do teu trampo te dá um mole. Vai que numa dessa, a secretária lá do teu trampo fala, hoje é teu dia de sorte. Vai que o Pagani me chama. Vai que numa dessa, a sua chefe fala, ô moleque, tô querendo me vingar da vida, é você hoje que é o escolhido. Que você isso? Tem que estar em dia, velho. Tem que estar em dia. Tem que passar o desodorante Bozano Extreme. Você não vai passar vergonha, né, cara? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que ele concorre, não. Ele vai ganhar. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. É top demais, velho. Não vacila, não. Fala a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo. Estádio 97, aqui na Energia 97. Deixa eu ver aqui se temos já mensagens do nosso WhatsApp, né? Você que pode mandar também a sua mensagem participando, a mensagem gravada de até 30 segundos, por volta de 30 segundos, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, clicar aqui na pasta. Ah, temos sim, temos mensagens sim, olha aqui. Vamos lá, a primeira. Sombra e Mota, é o seguinte, a gente tem que rezar até o final desse Brasileirão aí, porque tá difícil, viu? Esse time de São Paulo é horroroso, meu. Tirando a dupla de zaga e o Buffarini, meu, o resto pode jogar tudo fora. Medíocre esse time. Concordo. É, rapaz, a coisa é complicada mesmo, viu? Mas vai sair dessa, vai sair dessa. Boa noite, galera do estádio. O meu recado é para o Mano. Mano, não adianta a Conmebol mudar a regra do jogo no meio do caminho. Porque nem se criar o G20, vocês vão colocar esse timinho na Libertadores. Nossa. Chupa, Mano! Nós, o Palmeiras, os Terminadores de Gambá... Exterminador. Junto, hein? Ele merece o prêmio. O suíno trouxa. Olha! Juiz! Se não fosse o Paulo Juiz! Se não fosse o Paulo Nobre, a nova Parmalat da vida de vocês, chupa. Seu time ia estar fechado, seu Zé Ruela. Dane-se, chupa! Segue o jogo, sem falatório. O Palmeiras não consegue caminhar com as próprias pernas. Sempre precisou de alguém. É sempre a mesma história. Só falta relógio e os Magnum na caminhada. Galera do estádio, aqui é o Emerson de Suzano. Só para avisar, vocês estão falando aí sobre instrumentos, realmente devia ser uma disciplina obrigatória, né? Outros países da Europa, na América do Norte são obrigatórios o ensino de instrumento musical. Eu sou músico e ele ajuda muito, muito mesmo na parte da matemática. É matemática pura tocar instrumento. Depende. Opa, é matemática pura, depende. Sim. Ah, mas tem gente que toca de ouvido. É, eu não vi o Tristão Garcia tocando sax, mano. Vocês conhecem? Já viu? Comparação. Dá um sax na mão do Tristão Garcia, velho. Vai te catar. Comparação, você tá louco. Vai, manda o Tristão Garcia tocar piano, vai. Lembra, você tá falando matemática? Lembra do professor Oswaldo Barco? Sim. Né? Grande professor Oswaldo. Oswaldo Barco, matemático. Vamos lá. Oswaldo de Souza. Pô, eu conheci ele. Conheceu? Conheceu o Oswaldo? Como que ele tá, hein? Não, não sei. Não, eu tive com ele há muitos anos atrás no Rio de Janeiro, ele tinha escrito. Ali perto do centro da cidade. Pô, que figura, cara. É? Que figura, velho. Ele é... Pô, parece que você conversa com ele como se estivesse numa aula mesmo, não, sabe? Mas ele tem um tom professoral. Ele se tornou uma celebridade. O cara era... Não, mas o cara não tem... Época, na época, ele não tinha... É, não é o cara estrela, o cara simplão. É, não, ele se tornou... Mas ele fala com você, parece que ele tá numa sala de aula, cara. Vamos lá, mais mensagens. Boa tarde, amigos. Daniel, São Paulino, Capão Redondo... Ô, Sombra, você tem que mandar pro mano aí. Momento fofarrão. O cara que tá roubando contra o Corinthians. O Corinthians é o time mais favorecido do Brasil. Tem toda a razão. Olha que ouvinte elucidado. Você que essa vozinha. Elucidado. Você que essa vozinha de pernilongo aí, velho. No Capão Redondo, velho. Tá de brincadeira, tava imitando. É, tava assim. Esses malucos aí que gostam de querer imitar, tá fazendo falsete, Motinha. É que na calada da noite libera, velho. Simara. Vai chocar uma cenoura, rapaz. Você respeita demais os ouvintes, Simara. Eu respeito. É verdade. Você não acha? Não pode ser assim. Não, mas eu só dou pedrada em quem merece, viu? Simara, dá uma chamada nele. Você tá vendo que o mano é tão desrespeitoso que aquela pizza que você tá comendo lá, que é 50% Corinthians, ao final do programa, vai virar 25% só. É. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. O Vem Domênico é muito luz. Bravo também, Lógico que é, viu? Lá. Não é? É, bravo. É que o Domênico é mal educado. Eu sou bravo? Muito. Como assim? Eu sou da paz. Quando ele fica... Olha, o mano, ele é a pessoa que fala mais a verdade aqui dentro. Muito obrigado, olha lá. É a voz do povo. Agora, por que você deu risada, Simara? É por que você puxar a orelha do risada quando você falou? Não deu, não. É que você afugentou. Era pra você puxar a orelha do mano, né? Pra alimentar o mundo. Eu vi que você observa bem as pessoas... Você analisa as pessoas. Que análise você faria do Mota? O Mota é uma pessoa muito simpática, viu? Chupa Calma. Mundo. Chupa mundo. Ah, que mais? O cara é de uma falsidade, ele é de uma estupidez. Concentrado. Concentrado? Chupa, Benjamin! Ele tem dislexia. Você tá doida? É, ele tá bem concentrado. Olha o quê? No videogame trabalhando, dele. Trabalhando aqui. Eu tô procurando notícia, não tem. Não tem nada notícia. Do Palmeiras. Acho que não tem. Não tem. Time que não tá em crise, não tem. Vamos lá, mais mensagens. Cara. É o nosso WhatsApp aqui. Chupa na Energia 97. Aí, pessoal do estádio. Oi. Aqui é o Eduardo Leite. Tudo de bem? Santo André. Aí, mano, você ainda sustenta aquela sua opinião de que o Vanderlei Luxemburgo é um baita técnico, mesmo depois da palhaçada que ele fez lá no Baita Amigos? Um abraço. Amigos. Foi no Bem Amigos. É, com relação ao Luxemburgo, eu ainda continuo achando o Luxemburgo aí um técnico com potencial. Acho que o Luxemburgo é um cara diferente aí dentro do marasmo que existe entre treinadores do futebol brasileiro, mas o Luxemburgo realmente naquela entrevista ele foi muito mal. Ele mostrou até um certo desequilíbrio para falar com as pessoas. Eu não curti a postura do Luxemburgo, não. É, por mais que ele também ele tenha sido acuado num canto... Não, mas ele estava sendo acuado, Domênico. Em determinados momentos ele até pode ter ficado chateado porque as pessoas estavam meio que rindo dele. Mas eu acho que nada justifica um técnico que está buscando novamente entrar no cenário nacional agir daquela forma, inclusive em determinados momentos, aí sendo arrogante e prepotente. Eu gosto do Luxemburgo, sim, mas eu achei que ele foi mal naquela entrevista. E vocês viram que na China o Luxemburgo estava com razão, hein? Falou que jogadores chineses estão sendo investigados por forjar resultados. Ele tem que se entender com o Filipão, velho. O Filipão vai ter que voltar atrás. Quem deu no meio... O Filipão ficou puto na vida. Quem deu no meio dele foi o Filipão, Mas vocês também têm que ver do seguinte. Ele chegou e falou, olha, lá é tudo arranjado. Aí o Filipão trabalha lá. É. Se o cara fica calado diante... Porque não dá. Não é o tipo de coisa que é dita aqui e vai chegar daqui a um mês na China, né? Exatamente. Não. Hoje falou aqui, espirrou, né, lá. Aí se o cara não chega e não fala, não é assim, dá a impressão que o cara também tá trabalhando lá. Ele vai falar, eu não sabia. Conivente é tudo isso. Mas ele não pode falar, eu não sabia. Não é isso, O Filipão tem que chegar e falar, Imagina, isso é um absurdo. Eu falei, eu não sabia, daí pensava, ah, agora eu sei. E o Luxemburgo depois pediu desculpa. Eu não sabia, agora eu sei. E o Luxemburgo falou que não é todo mundo, já reveu. Olha lá, jogadores chineses são detidos por suposta manipulação de resultados. É. É, porque repercute, né, velho? Mais mensagens. Aí neguinho corre atrás, pronto. Fala, galera do estádio. Daniel Palmeirense aqui da Zona Leste. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano, mas eu vou falar no idioma dele, tá? Pra ver se ele consegue me entender. Ah, mano, faça-me um favor. Esse time do Corinthians é um ridículo. Que arbitragem. É sensacional, cara. Melhor do ano, é melhor. Esse ouvinte, ele tem que ganhar um prêmio. O que tem de prêmio pra ele? Pelo amor de Deus, a gente não sabe o nome dele. Parabéns. Um aplauso nosso. Ganhou esse CRG. Foi sensacional. Eu acho triste, cara. Eu acho triste. O futebol brasileiro tá morrendo, tá certo? Por causa de árbitros bunda moles. Mano, tá morrendo extremamente... teu time, mano. Não, muito pelo contrário. O Corinthians hoje ele tá sendo vítima, Domênico Gato, de um mimimi causado pelos adversários e composto, inclusive avalizado por uma mídia nojenta anticorintiana que existe por aí. É, e criou essa predisposição contra o Corinthians. Sim, sim, porque fica dando só voz pro monte, hein? A mídia fica dando voz pro monte de Zé Ruela aí, que gosta de querer falar um monte de bobagem a respeito do Corinthians, inclusive presidente de clube, treinador, jogador, que fica falando um monte de pontinho, pra não falar um termo, pra não ser escatológico no rádio. É, a mídia fica dando voz pra esse tipo de cretino aí. E aí acaba sendo Azeda pra cima do Corinthians, cria-se uma pré-disposição. Segue o jogo, sem falatório. Você tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras. E aí? E de repente... Batem no seu automóvel. Lamentável. Oxe, que pancada. Aí você desce pra ver o que aconteceu, né? Bateu, né? Fazer o quê? Caiu até a placa. E você descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. Oxe, Ivetinha, velho. Que sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI, sabia? Então é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. O Estádio 97 também tem oferecimento do KFC, 100% peito de frango de verdade. É no KFC. Peça o seu Super Bites e aproveite. Também o oferecimento da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Por falar em BV Financeira, manda o um recado aí, Narigão. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vamos ao momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal! DuckTales. Alô? Alô? Quem fala? É o Domenson. Domenson! O Domenson ligou outro dia aqui. Domenson, você gosta? Domenson, eu gosto. O Silvio é sensacional, né? Você viu ele sendo hipnotizado? Você viu outro dia, eu estava lá. Hipnotizado. Verdade, eu estava lá e eu olhei para a televisão, eu me vi na televisão. E eu falei, essa roupa não tá boa, vou tirar a roupa. Ele tirou a roupa. Tirei a roupa. Ele ficou hipnotizado. Comecei a tirar a roupa. O Silvio Santos é uma figura, né, cara? O Santos é um gênio. Gênio da TV. Domenson. Domenson. Já tem todos os dados, né, Basílio? Já liguei na terça-feira. Corintiano. Qual a idade dele, que eu tenho uma curiosidade. Pera, como assim? Qual é a idade mesmo, Domenson? É 3.0, Dudu. RG 3.0. Tem uma curiosidade. Qual a curiosidade? Tava olhando aqui. Qual a Domenson dessa bancada aqui? Ah, sensacional! Tem aí, sensacional! Nota 9. Ó, hoje você manteve uma média boa, RG. Ah, tá legal. 10, 10, 9. Vou dar uma pinguinha hoje, legal. Hoje passou de ano direto, velho. Um louvor. Tá bom. O Domenson é corintiano? É, corintiano. Claro que não. Não? É líder, Dudu. É líder, ele é líder, ô trouxa. Ele queria ser. Você tá louco. Ele... queria ser perdedor. Na verdade, nasceu tá como corintiano, né? Sem dente. É verdade. Ô, velhinho. Caraca, velho. Tá fazendo... Fala, Dudu. Domenson, tá aí. Ruim, eu paro. Tá bom, tá deixa fazendo, assim. Tá fazendo junto deixa com assim. Ela? Ô, oh, fala com o Domenson. Ô, Domenson, e aí, cara? Vamos pegar só o América no domingo, né? É, só no domingo e garantir os 3 pontos aí, né, Dudu? Tem que ganhar esse jogo, né, velho? Continuar tem que ganhar na liderança. Jogo. Ganhar esse vocês jogo. Não estão com medo, né, velho? De fala repente, a verdade. Vai que, né? Vai que o Flamengo... Eu duvido que o Flamengo vai tropeçar nesse jogo, viu? Ah, contra o Santa tropece. Cruz, velho. Ah, mas o empate, um empate tira na roupa. Tá bom também, tá passando o Silvio Santos tirando a roupa lá. Ah, sensacional, velho. O Silvio Santos é um gênio. É sensacional, velho. Nossa. Não, e a sobrinha dele... E a filha dele correu pra não deixar ele tirar a roupa. Ah, mas o Silvio Santos também tá fazendo tudo pela audiência, né? Ah, ele também tá chutando o balde, né, mano? Quando começa a exagerar, assim também acho que o Silvio Santos não precisa disso. Você vai criticar o Silvio Santos, mano. Não precisa disso, velho. Não precisa dele tirar a roupa pra dar audiência. Você não tinha nascido, ele já dava audiência. Mas é que tá, hoje... Ele é um mito. Mas não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que o Silvio Santos, ele tem personalidade pra fazer uma série de coisas... Que não precisa disso pra ganhar audiência. Mas véio. É legal. Mas é engraçado, velho. Ele é espontâneo. Ele faz o que vem na cabeça dele. É. Olha lá, começou a... O cara como ele se meter a isso, velho. O Santos pode tudo, meu. Tá mantendo a audiência dele. É a sobrinha dele, Domênico. Essa daqui é a sobrinha dele. Que fala pra ele, não tira. Ela é diretora da TV. Ah, entendi. Ela fala, não, coloca a roupa, pelo amor de Deus. Mas ele não gostou. Ele olha, ele fala... Eu vou tirar. Deixa eu ver. E ele volta a tirar. Não está bom. Não gostei. Eu não gostei. Eu acho que eu vou tirar. Eu vou tirar. Ele fica de cueca. Ô, Domenson. Oi, Dudu. É o seguinte, cara. O Palmeiras deve ter aí o desfalque do... Não, deve ter, não. Terá o desfalque de Mina, né, que está lá na seleção da Colômbia, né? E teremos o desfalque também do Gabriel Jesus, que está na seleção brasileira. Desfalque nenhum, para ganhar do América Mineiro, vai com 8. No futebol não é assim, não se ganha na véspera. Tá bom. É, põe o Corinthians para jogar com esse time lá com a América, para ver se ganha. Mas tem... Já ganhou no primeiro turno, seu Bocó. Você não assumiu. Ah, Bocó não, mano. Mané. Mas é verdade, o Corinthians ganhou lá dentro no primeiro turno já. Sem ofensas, mano. Ué, mas ganhou? Ganhou uma jantada agora. Jantei. Tudo bem, mas o Santos. Não importa, você falou, põe o Corinthians pra jogar lá. Jogou e ganhou o nosso cego. Mas o Santos, todo mundo falava que ganharia e ele foi lá e não ganhou. Ah, mas é o Santos, né, pô? Quem tem o Santos? Tá melhor que vocês, pô. Imagina. Não, imagina. Santos e América é o quarto lugar. Aliás, o Santos. O Santos empatou ou perdeu, velho? Ganhou. Do América. Perdeu de 1-0. O Inter perdeu de 1-0 também, né? Lá do América. O Inter perdeu. Ô, Domênico, eu não vou nem bater no Corinthians. Não dá, né? Hoje é cachorro morto. Não dá, né? Cachorro morto? Eu bati no Corinthians em julho, quando o Corinthians tava lá em quinto lugar, em quarto lugar. Aí eu falei, não vai chegar em lugar nenhum. Deu uma jorrada no Santos. Vou bater hoje? O negócio é o seguinte. Vou beber água. É Corinthians e Santos. Quanto foi Corinthians e Santos na Arena? Chama de bêbado. Quanto foi Corinthians e Santos na Arena? Deu uma jorrada em vocês. Quanto foi Corinthians e Santos na Vila Belmiro? Na Arena. Na Arena. O templo sagrado do futebol. Como é que é? Deu uma jorrada no Santos. Deixa eu rapaz falando do Sagrado pra tá vocês. Ó, né? Comebol. G12, hein? 12? G12? Mano, mas aí não dá, hein? Eu não vou discutir com o time que quer ser o Boca Juniors, velho. Desculpa. Como assim? Mas vocês não viram o uniforme ridículo do Santos ontem? Ah, eu não entendi nada também, aquele uniforme. Por que? Copiaram um Boca na cara larga, velho. É feia aquela camisa. Comemorativo, é legal. Não, comemorando o quê? O terceiro uniforme. A do Corinthians azul desceram o pau. A do Santos ele acha maravilhoso. O primeiro uniforme do Santos era azul, branco e dourado. Certo. Aí, como naquela época não tinha mais o dourado, eles fizeram tudo branco. E depois ficaram fazendo homenagens aí. Então o azul era uma cor do Santos. Você gostou do uniforme, velho? Eu achei legal, achei diferente. Tá bom. Cada então, tá um achou que conta. Mais bonito que aquele que tinha o calção com as estrelas? Putz, aquele é insuperável. Desculpa, mas. Aquele tipo aí. Deixa o RG no banheiro. Ô, Domingos, então não teremos leva problema então contra o América? Ah, eu acho que não, né, Dudu? Não teremos, né? É jogar com seriedade pra ganhar. Tá bom. O América praticamente caiu, né? Já América foi, game 21. Over. 21, não, morreu. Já praticamente foi. Tchau, Domingos. Domingos, tamo no. É momento de separar agora, né? Então tá bom, velho. Você quer mandar pra fala? Pergunta. Fala. Antes do. Agora da eleição. Eles estavam conversando para já renovar o contrato do Cuca e agora eles falaram que vão esperar a eleição. O que, que você acha disso daí? Você acha que você que já deveria renovar ou esperar a eleição? Já que não vai ter oposição. Ah, aí é deles lá internamente. Acho que poderia renovar. Mas agora, tem um detalhe. Renovar agora é uma coisa, renovar quando é campeão é outra coisa, né? Você renova é agora caro, é uma né? coisa. Renova depois que é campeão, é claro que o cara vai pedir um aumento, aquela coisa. Então, pergunta lá pra, né? Pergunta pra diretora da escola do filho do Jailson se ela vai esperar até janeiro pra fazer a rematrícula do moleque. O cara precisa saber o que ele vai fazer. Mas é do Cuca. Do Cuca. Não, mas o presidente do Palmeiras, ele chamou todos os jogadores que têm contrato pra renovar. Ele falou que essa situação vai ser definida somente após a eleição, o que é um erro. Se ele sabe quem vai ser o candidato, inclusive é o candidato único, que é da chapa dele, por que não renovar o contrato de todo mundo agora? Não sei. Porque talvez não seja acabou do interesse dinheiro, né? dele. Não, não é isso. O que eu penso é o seguinte, não é uma hora... Pô, acabou o dinheiro dele, porra. Não é porque o Palmeiras tá bem... Pois tudo no hotelzinho lá. Talvez porra. Porque não é porque o Palmeiras esteja bem que eles queiram renovar com todo mundo que tá lá, né? Exatamente. É. Tá bem direitinho. Ou seja, eu, se sou o Rafael Marques, eu começo a sabotar, velho. Faço gol contra. Ah, olha o desespero, Domerson. É verdade, velho. Tchau, Domerson. Barros, se eu sou o Barros, eu perco o pênalti. Olha o desespero. Tchau, Domerson. Domerson, um abraço cara, pra você. Boa noite. Um abraço, Fominha. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. O desespero do adversário mesmo me deixa feliz. Você também cê acha legal essa atitude, ô Simara? Torcer pro atleta do time adversário fazer gol contra? Não, mas eu não torço, eu tô constatando um fato. Imagina você no lugar do Rafael Marques, você sabendo que não vai ter seu contrato renovado. O Barrios, por exemplo, que ninguém morre de amor. Não vai ter. Ah, lógico que sabe. O cara tem feeling, Domênico. Eles não sabem. É igual o peru em véspera de Natal. Você acha que não sabe que vai morrer? Não, senhor. O peru na véspera do Natal, ele fica moado, olha, quieto. Ele sabe que ele vai pro forno, velho. Pode não ter certeza, mas que tem aquela sensação forte, tem. Ele fica no cantinho da parede. Lógico, olhando. Ó, o porco, quando vê o carrasco da fazenda amolando faca, ele fala, é comigo. É nóis. É hoje. Mas vamos lá. Segundo ouvinte do momento, sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Tem o hino do Palmeiras aqui embaixo. É, mas é lindo, né? Coisa bonita, né? Nossa, tá cantando. Moacir Franco. Todo mundo ficou com a mão no peito aqui, eu vi. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Onde foi o aniversário do Moacir? Quase cantando. Oi. Alô? Oi, alô. Quem fala? Mauro. Ô, Mauro, tudo bem? Tudo, e vocês aí? Tudo bom, graças a Deus. Mauro do quê? É, Mauro César Batiferro. Mauro César? Batiferro. Bate-ferro. Oh, parecia um bate-fino. É. Tira do Viva Voz, Mauro. O velho oeste, ele nasceu. É o Bat-Masterson. Bat-Masterson. Ô, velho, e quantos anos? Eu tenho 52. Sai do Viva Voz, por favor, sai, Mauro. Sai do Viva Voz. 5.2, RG. É, mas é o que eu falei agora há pouco. O que você falou agora há pouco, velho? Tem time que vai de Mauro a pior, velho. Ah, não, sensacional. Pô, hoje 10, tá 10, média sensacional. É, RG, hoje tá insuperável, uma velho. Uma música com de Mauro a pior. De Mauro a pior? Que de abelha. Longe dos seus domínios. É verdade. Eu vou de Mauro a pior. Boa. Vem que eu te ensino boa. Como ser doente. Bem melhor. Boa, boa. Quem tem a voz mais bonita, Paula Toller ou Cláudio Mota? Eu. Tá louco. Dodô, se tivesse a Paula Toller, né? Paula Toller. Se tivesse a Paula Toller e o Mota no penhasco, você tem que salvar um. Botinha. Jura? Sim, eu conheço nunca, ele. Né? Não conheço. Fala, nunca vi na minha vida. Quem você gostaria que falasse coisas no seu ouvido? Motinha ou a Paula Toller? Aí também. O celular. Pô, mas isso não é sei, velho. Depende do amor dele. Tá louco. Eu queria que você. Ó, eu vou te responder. Tá louco. Pergunta pra mim. Penhasco, né, penhasco, eu já te falo. Quem, você, eu, quem você salvaria do penhasco? Olha, além... Conhece a Paula? Não. Nunca viu na além vida. Além de salvar a Paula Toller, eu vinha com uma picareta nos dedos do Mota. Pra cair mais rápido? É. Acho legal. Pra tentar ficar com um ou dois dedos dele na minha mão. Time. Fala o time logo. Vai. Aqui é porco. Sim! Ah, é nóis, é nóis. É. Então vai tomar um banho, velho. Acabou o dinheiro. O que é aí? O mano falou que acabou o dinheiro. Piti, Piti, vocês estão loucos. Acabou o dinheiro. Aqui é só felicidade, acabou, meu amigo. Acabou esse papinho dinheiro, aí. Acabou lá. Aqui, ó. Acabou a zica, filho. Não vai renovar, não. A zica tá com São Paulo, tá com Corinthians. É isso. Acabou a zica, filho. Acabou. Agora quem tripudia aqui é nós, filho. Quem tripudia aqui é nós agora, RG. É nós aqui. É, trouxa. Acabou o sofrimento, né? Acabou. Lógico, nada é eterno. Ops, você não viu os curica aí? Que nada é eterno, os curica foram campeão do mundo. Um monte de ano ainda. Você tá louco, aí? Pô. Agora é a hora de vocês. Acabou, aí. Sofre um pouquinho nos aninhos aí. Né, ô, Mauro? Aqui acabou é nada. Nossa, é o seguinte, agora os caras querem ficar. Isadeira. É mesmo? É sofrendo? Agora, quer dizer, os jogadores que estão aqui no Brasil querem jogar no Palmeiras. Todo né, mundo parece? Quer o Verdão, é. Todo mundo. Agora é a vitrine, é o time do momento, é o time da chegada. Todo mundo quer jogar no Verdão, é incrível isso, velho. A foto é boa e o filme é melhor, né? É. É, mas vocês não temem, por exemplo, depois desse período? Não, mas é verdade. Quem, mano? O Palmeiras, ele sofreu muito com essa coisa da Parmalat. Existe, mano. Parabéns, mano, patati patatá. É verdade. Parabéns, mano, para ver o que é. Não, mas o Domênico, vai bem. Mano, pateta, pintou uma régua. Não, sabe por quê, Domênico? Desiste, o Palmeiras, depois que saiu a Parmalat, ele teve aí uma dificuldade aí pra organizar a casa, porque ficou muito na dependência do que a Parmalat cedia pro Palmeiras. É, diante da situação hoje de ter o Paulo Nobre, claro, todo time brasileiro gostaria de ter um Paulo Nobre ali. O que faltar, o cara passa no débito, se ele não tiver no bolso. É, então, por exemplo, o Palmeiras hoje, ele tá numa situação que, a patrocinadora não pingou o dinheiro que é pra pingar. Tô, tá aqui, quando eles pingarem, eu reponho no meu caixa. Mas a maior parte dos times brasileiros não tem essa condição. O Palmeiras não pode criar, talvez, uma dependência do Paulo Nobre, Domênico? Que depois pode ficar difícil? Assim, eu acredito que se os caras colocarem... Se houver uma má gestão lá na frente, não é complicado essa situação? Se os caras colocarem... Olha, o time, ele agora tá no trilho, mano, entendeu? Então, assim, sócio-torcedor tá dando uma grana pros caras lá. É, a Arena do Verdão... Nos jogos, você sabe, o Corinthians também estava ganhando muito dinheiro na arena. Se o time continuar bem, vai para Libertadores, tem grana de Libertadores, grana de bilheteria. Se esses caras que estão agora conseguirem fazer um trabalho bacana, eles conseguem manter essa coisa do jeito que está. Se começar também... Olha, o São Paulo, por exemplo, você pega o exemplo do São Paulo, você pega o exemplo do Corinthians. O São Paulo, por exemplo, foi tricampeão brasileiro, né? Tudo beleza, tudo tranquilo, mil maravilha, não deve dinheiro, né, RG? Ou deve aquilo que dá pra pagar. Era exemplo. É, exemplo de administração esportiva no Brasil. E aí entrou uma cambada lá, de incompetentes, essa é a palavra? Boa, como no Palmeiras tinha e teve durante muitos anos, mano, quase 10 ou 15 anos, de nego incompetente, nego que não sabe trabalhar, nego que quer fazer a coisa errada... E aí, o que aconteceu, RG? Todos. É. Vai pro limbo. Todos assim. Corinthians foi assim. Não, todo mundo assim. Foi assim. O Santos teve um momento difícil. Lógico. O Santos, ou não teve? Pô, 18 anos. O Santos de 84 anos. Até, 18 sei lá, anos, 2002, não ganhou nada. Pagando mico, cacete a quatro, nem cantando parabéns. Então, assim, todos os times, se eles não continuarem a administração, que é boa, e ele quer, não, eu sei fazer, deixa comigo, não é assim, vou fazer de outro jeito, ferrou tudo. E não sabe fazer, acabou, complica. Agora, se o Paulo Nobre que fez, mano... É que ele conseguiu colocar as finanças em dia, colocou... tem aí hoje uma patrocinadora, né, de camisa, você tem a patrocinadora Master, você tem aí o Name Rights, você tem aí o estádio que dá dinheiro, você tem bilheteria, você tem uma Libertadores pela frente no ano seguinte, que pode vir a dar muito dinheiro pro time do Palmeiras. Você tem uma série de coisas que tem tudo para dar um outro ano muito bem, mas se os cara que vai entrar agora, que eu não conheço, mas não conheço o presidente que vai entrar... que é a única, a chapa única, o Benjamin, não sei. Galiotti. Maurício Galiotti. Falam dele. Aclamado. Falam que o cara é um cara, eu sabe, conheci do ele. Bem. Parece ser um cara muito bacana. É o que falam, né? Ah. Mas ele administrando o futebol, a gente não sabe. O Paulo Nobre botou o trem no trilho. Não, se o cara vai continuar... Gente, é isso. Aí é outra agora, coisa. Se não vai, aí agora, mano, temer, todo mundo teme. E um clube não é só administrar futebol, né? Lógico. Exato. Lógico. Entendeu? Todo um complexo ali. É verdade. Né? Você vê, o Corinthians aí, ele ganhou tudo esse 2012, tava lá bem, né, mano? Subiu da segunda divisão e começou a colocar coisa no... Não, então, mas não teve um aporte financeiro de uma empresa ou de algum mecenas que veio pra salvar o Corinthians. Mas o Corinthians teve um Ronaldo que deu uma projeção. Mas se não, o Corinthians deu uma projeção pro Ronaldo. O Ronaldo tinha parado de jogar, gente. Para, mano. Onde que era? O Ronaldo deu uma projeção pro Corinthians. Era aí jogador. O Ronaldo pôs o Corinthians no mapa do futebol. O Corinthians, o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians, gente. Só de brincadeira. Não é momento fanfarrão, vai. Não é momento fanfarrão. Ronaldo era um ex-jogador. Eu respondi sua pergunta... Ele não responde lá, sério, ele faz trabalhar. Eu tô respondendo a sua. Você não tá respondendo. Gente, até a chegada do Corinthians, o Corinthians, ele resgatou o Ronaldo. O Corinthians, ele viu o Ronaldo, mas é verdade. O Ronaldo tava lá com os três travecos lá no negócio do motel lá. E o Corinthians foi lá e puxou o Ronaldo pra cima. Ele falou, Ronaldo, vem aqui que eu vou te reerguer. Vocês não podem negar isso, não. Vocês não podem negar isso, não. O Benjamin tá aí pra comprovar o que eu tô falando. Vocês não podem negar isso. O auge da carreira do Ronaldo não foi no Corinthians. O auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians. Você tá louco. Diga. Só uma coisa, o Palmeiras é diferente. O que o Paulo Nobre fez não teve mecenas, não. Ele equacionou a dívida do Palmeiras. E o Palmeiras tem a maior receita fixa do Brasil hoje. Graças a ele. Mas se ele não tivesse que pagar, pagar as dívidas, seria difícil. Deixa ele falar. Ele fez, realmente ele fez. Mas ele não é que ele botou dinheiro a fundo perdido. Não. Ele equacionou a dívida do Palmeiras. Ele tá recebendo, tá certo? O Palmeiras, às vezes, a receita cobre com folga as despesas financeiras, e o Palmeiras é o time de maior potencial financeiro do Brasil. Só que, Mauro, e um detalhe também, viu, Sombra? Correu um risco. Ô, Mauro, não se discute o potencial financeiro do Palmeiras. Isso não se discute. Mas que caiu do céu pro Palmeiras. Caiu do céu. Se ele não faz essa negociação, não tinha. Tava preso. E não é uma crítica. Mas falar que no Palmeiras. Falar que o Paulo Nobre não é mecenas? Desculpa, vocês estão loucos. Acho que é. Peraí. Ele patrocinou o Palmeiras, ele comprou uma dívida e repassou por juros que não existe no mercado. E eu não tô falando isso como uma crítica. Feliz é o Palmeiras, que tem um presidente que emprestou dinheiro. Mas é mecenato, lógico que é. Qual clube brasileiro hoje? Fluminense no Rio. Qual clube? Isso é ser mecenas. O Palmeiras tá pagando tudo que o Paulo Nobre colocou lá com juros. Acabou. Os juros que não existe no mercado. Ele emprestou a juros bem abaixo de mercado. Se ele não fizesse isso, vocês não iam conseguir pagar ainda. E outro, tem dinheiro que ele deu, e tem coisa que ele deu. Ele deu. O hotel da concentração... Dos 9 milhões, ele falou na reunião do COP segunda-feira. Isso é um presente mesmo. É que o Mauro tá colocando da seguinte maneira. Ele não doou, ele emprestou. Não doou nada. Mas ele emprestou um juros que mas, na altura dos acontecimentos em que estava o Palmeiras, mesmo que fosse um empréstimo aos juros que foram, passa como se fosse ser um grande presente. Porque foi um pai. É lógico que foi. Tem pai que nem cobra esses juros que o Paulo Nobre tá cobrando do Palmeiras. Quando o patrocinador atrasou o pagamento, ele pôs do bolso. Quando precisou continuar a reforma do hotel, ele pôs do bolso. Sorte do Palmeiras que teve alguém que fez isso. Mas eu não entendi o negócio, vocês querem mudar a história, tá? Essa história é clara, gente. Fala, Mauro. O Palmeiras, a grande alavancada do Palmeiras foi a arena. Ele percebeu que a arena, o Palmeiras era um time financeiramente estrangulado, mas ele tinha um potencial gigantesco. Ele equacionou a dívida de curto prazo do Palmeiras e o Palmeiras consegue... É o único time no Brasil que consegue fazer isso. O Corinthians, sim, é que teve um mecenas, que foi o Lula. Tá de brincadeira, não fala bobagem. O Corinthians, inclusive, tá pagando uma dívida alta, já que você tá falando que é mecenas. Tá, o Corinthians, ele tá não ganhou o estádio, tá pagando sim. Você é mal informado. O Corinthians, ele tá pagando sim. Até, inclusive, o Corinthians, ele teve agora aí um recesso dessa dívida, porque todos os estádios da Copa do Mundo, justamente, tô te dando informação, então ouça. O Corinthians, ele teve... O Corinthians, não, mas é verdade. O Corinthians, ele pagou até onde pôde a dívida do estádio e só não tá pagando agora, porque todos os estádios que que foram sede da Copa do Mundo e foram usados no evento, tiveram esse um ano de... Teve esse um ano de folga para começarem a pagar Mas peraí, isso é pagável ou impagável? Não, só o tempo irá dizer. Eu também acho. Não, não é não. Muito pelo contrário. Mas peraí. Não, só para concluir, só um minutinho. Então o negócio é o seguinte. O Corinthians hoje ele tá com essa folga que outros estádios que sediaram a Copa do Mundo também tiveram. Mas quando precisou pagar, o Corinthians ele tava pagando, inclusive, em dia, os boletos referentes ao estádio. Mano, não ganhou nada, tá pagando. Fala aí, Mauro, complemente. Agora é sua vez. O Corinthians não conseguiu amortizar um tostão do que deve. O problema desse negócio é você falar pagar. Pô, eu devo 1 bilhão. O juro é 10, eu pago 2. Você tá pagando o quê? Você não tá pagando nada, você tá rolando juro. A informação do Mauro bate com a minha. Sim, sim. Até agora não pagou nada do principal. Mas peraí. Quebrou. O Corinthians não vai pagar 1 bilhão e 600 do estádio. Esse é o ponto. Mas é que tá, a dívida, ela cresceu justamente por causa dos juros. Mas até onde precisou ser pago, pagou. Mas não, vocês rolaram os juros. É. Vocês pagaram. Mas tudo bem, mas foi pago. A amortização não existiu, mas pera. Mas é óbvio, quando você vai fazer um financiamento. Mas escuta, não vai pagar nunca. Ó, amigão, quando você. Muito pelo contrário. A partir do momento que você vai fazer um financiamento de um imóvel, as primeiras parcelas você praticamente só paga juros. Você começa a pagar a amortização do seu imóvel no final dela. Não, senhor. Acho que é 80% de uma parcela é juros. Como não é? Mas você paga 20% do principal. Mas dependendo dos juros que você paga. Não paga dos juros. Mas peraí, dependendo do que você paga de juros, essa amortização de 20% no mês que vem ela já sumiu. Não, é assim. Como não? Lógico que sim. Os juros que o Corinthians paga no estádio é menor do que os juros de mercado também. Eu vou te dar só um exemplo. O estádio custou 800 milhões, hoje o Corinthians deve 1 bilhão e 600. O que que ele amortizou? Não, o estádio era pra custar isso. Era pra custar 800 e 900. O estádio, ele teve algumas obras ali que custou muito mais, ele custou 1.200. Mano, se você deve mais do que sua dívida inicial, se você deve mais que a sua dívida inicial, você não amortizou nada. Você só rolou o papagaio. É assim que todo mundo quebra, velho. Ô, Mauro. É assim que todo mundo quebra. Velho, quer saber, mano? Devolve a arena se numa dessa não der pra pagar e volta pro Pacaembu. É isso aí, devolve. Não precisamos do mecenas. momento. Sem parar, né? Manda falar. Mauro. Isso prova que o Corinthians não teve mecenas. Mas juros. Mas você foi bem esclarecido. Foi brilhante, com certeza. Ele deu um nó no mano, é isso? Não, muito pelo contrário. Isso prova que o Corinthians não teve um mecenas. Não, mas o Palmeiras. Mas isso não prova que o Palmeiras não teve um mecenas. Ainda não abriu a caixa preta. Porque a hora que abrir a caixa preta que eu quero ver. Qual a definição de mecenas? É, o mecenas cara... é uma pessoa que patrocina alguma coisa, uma entidade. E ajuda, ele não ajudou o Palmeiras? Lógico que ajudou. Mecenas, pessoa ou entidade que patrocina financeiramente um artista, instituição ou evento cultural. Era só um minuto. Não, só um minuto. Mas patrocinou quando o Palmeiras mais precisava. Ele ajudou, mas ele tá recebendo de volta. Ah, mas quando o Palmeiras mais precisava. Bacana, mas ele não deu. Deu 9 milhões, como não? Só um minuto. Pra fazer o hotel. Isso tudo. Só um minuto. Isso é uma inveja desgraçada. Pode, tá escrito, não. Tá escrito em algum lugar aqui. Não pode ser feito isso, tá escrito em algum lugar. Não, Domênico, é proibido. Mas a gente tá falando que não. Mundo. Chupa vocês. Ele que tá falando que não. Segue o jogo, sem falatório. Mauro. Na hora que abrir a caixa preta do estádio, não vai sobrar nem pena, porque daí vai começar, porque a hora que a Lava Jato chegar no estádio, aí é que vocês vão ver o que vai acontecer, porque vai ficar 20 anos amarrado numa âncora. É. É isso que vai acontecer, Corinthians. 20 anos amarrado numa âncora. Olha, e não Mauro. Vai pagar. Mauro, infelizmente, é um papo que a gente gostaria até de desenvolver mais, mas não temos tempo, cara. Tá, mas valeu, fechado. Participação sua, show de bola. Eu que agradeço aí. Obrigado, viu? Tchau. E olha, eu só queria mandar um abraço aí pro Acaju da 97. Boa. Opa, valeu. O Acaju começa com C e termina com Nandinho. Então tá bom. Tá certo. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço pra vocês aí, bom programa. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Alô? É, velho. Alô? Quem fala? Madison. Madison. Consegui, mano! Truco! Madison do que, Madison? Feitosa Muniz Pereira. Quantos anos, Madison? 29, 2.9. É, 2.9 hoje, hein? Abaixa o volume. Hoje não, mas você já fez aquele tratamento lá? Qual tratamento? Que o nadador lá, que ganhou tudo que a medalha fez. Qual? Aquelas feitosas lá que ele faz no ventosa. Corpo. Ventosa. Ah, sensacional. É o quê? Como que é? Ventosa. Ah, tá. O que eu falei? Feitosa. Feitosa tem nome legal, esse cara fica batendo carinho, né? Feitosa. E o bairro? Vai lá no Feitosa. Oi. O bairro. Eu? Madison. Não, bairro. Eu? Eu? Ah, bairro. Jardim Ubirajara. Ô, Benja, mas antes fala o bairro Madison. Onde é? O Madison Square Garden, eu fui muito lá em Nova York assistir show. O bairro Madison. Belo lugar. O senhor não teve lá vendo o Elton John agora? Dá um desconto, Benja. A primeira vez, tô nervoso pra caramba, cara. Então, mas fala o bairro aí. Jardim Ubirajara. Bom, Jardim Ubirajara, que eu conheço. Birajara ou Ubirajara? É Birajara. Birajara. Birajara, com U. Tem o Bira do Jô. Não, se é o mesmo, é na Zona Sul. Aí, garoto. Perto da pedreira ali, se não me falha a memória. Isso mesmo. Que time você torce? É tricolor. Ah, é tricolor. Time grande não cai. Você assistiu? Grande mentira. Você assistiu o jogo ontem ou não? Assisti, cara, esse Ricardo Gomes, ele é louco. É muito louco, velho. Ele é muito louco. Ele tem um meia de criação e ele... Meu Deus, é difícil. Você tá dentro de uma caixa de som, velho. Coral de meu Deus, faz um, dois e já. Meu Deus! Ô, Madison, ele tá igual São Paulo, Madison. A gente tá agora debatendo também por que o time é ruim, etc. Bom, isso passou. Agora que não dá pra entender, como que o Bufarini, cara, pode ficar no banco de reservas, bicho? Por isso que eu falo que ele é louco. A gente já não tem o meio de criação. Aí ele deixa o Bufarini no banco, a gente precisa de 3 pontos pra sair daquela situação. Não dá pra entender, velho. Ele é louco. Às vezes a solução tá em casa, né? É verdade, ele coloca aquele meio campo lá que o São Paulo contratou. O menino entrou todo nervoso e queria chutar o gol do meio de campo que tinha 15 mil caras na frente dele. É aquela pressão, né? O moleque entrou pressionado. Aliás, pra resolver, né? Eu ia comentar sobre o jogo dele ontem, foi horrível, né? Sim. Mas não vou ficar fazendo muita crítica não, porque é estreia e tal, então é... Não, é aquela história, não vai resolver, né? E entra, 20 minutos... E entra não podendo errar, é exatamente, né? A pressão... Agora, ô Madison... Verdade, diga. Quando a coisa tá ruim, meu amigo, é complicado, né? O São Paulo perdeu gols aí no primeiro tempo, bola na trave... Três gols, Magrão fez grande defesa, tudo bem que também no segundo tempo o Denis fez grande defesa e a bola na trave, mas quem teve primeiro as grandes chances foi o São Paulo. 3-0 fechava, né? Lacra o caixão, velho. Lacra o caixão. Você acha pelo que... estilo de jogo dele. Você acha que nós vamos sofrer até que rodada? Olha, sinceramente, até a última. Não, eu não aguento. Mas time grande não cai. Olha, depois da história do campeão voltou. Em tese, os jogos em tese, que quando você olha na tabela, você fala, opa, que legal... Se bem que hoje em dia é tudo tão difícil. Na teoria, em tese, o São Paulo tem a Ponte Preta em casa, tá? Que é o jogo, não adianta dizer que não. Mas é o jogo que quando começa o campeonato, você fala, ah, bom, tem a Ponte em casa. Claro. Tem o Santa Cruz e a última rodada. Sim. O Santa é a última rodada. Já rebaixado. Já tá no Natal, o Santa Cruz tá lá no Natal. É. Já. Exato. Os dois únicos jogos em casa... Que você pode falar assim, ah, ok, vencível de maneira talvez mais fácil, são esses dois. É, um tem uma interrogação. Teoricamente, a Ponte Preta... A Ponte Preta é uma interrogação, né? O São Paulo também recebe em casa clássicos. Santos, recebe o Corinthians, recebe o Grêmio. Todos esses times serão recebidos em casa. Pacaembu, né? O Santos Pacaembu. Por causa do acordo que foi feito. O São Paulo acho que vai visitar o América de Minas. Sim. América! E também fácil. Também dependendo da situação do América, né? Que já... É impossível o São Paulo não conseguir 9 pontos. O São Paulo recebe também o Galo, né? São Paulo acho que recebe o Galo. Já foi o jogo, segundo tempo. São Paulo e Galo aqui? Foi, a gente foi na torcida até. É verdade. Que... Não, São Paulo visita o Galo. Visita o Fluminense. Aí é Santa Cruz, a Ponte e o América. E visita a Chapecoense também. Por isso que eu falei. Onde dá pra achar esses 9 aí? Eu acredito que o jogo contra o Grêmio, eles sempre perdem pra gente. A Ponte Preta, querendo ou não, é um time de São Paulo que é o mais chato que joga contra... É, esse é o carne de pescoço. Palmeiras e Corinthians, enfim. Tá. E o Fluminense, cara, eu acredito que São Paulo ganhe também. E a Chapecó? Lá em Fluminense. É, o Santos ganhou lá. E a Chapecó, apesar de ser um time chato do Sul, eu acho que dá pra gente vencer esses caras e sair dessa situação constrangedora. É, eu acho que o Chapecó já chegou onde queria chegar, então... O Domingo, o Palmeiras pega quem, domingo? América. Madison, um abraço pra você, deixa o seu palpite. Posso fazer o merchan? Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou, parabéns. Valeu. Valeu, cara. Rapaziada, vocês são demais. Muito, valeu, nós. Só tenho a agradecer a vocês por esse momento que a gente pega em São Paulo, esse trânsito maluco. E por salvar essa hora aí, vocês são demais. Valeu, muito cara. Obrigado. Together, velho. Um abraço. Valeu. Esse foi o momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, eita, tá esperando o que para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol, HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Queria agradecer a sua participação, muito legal. Simara Misson. Obrigada, gente. Muito obrigado. Eu posso mandar uns beijinhos? Pode. Um beijo, eu sei que você vai ficar bravo. Mas é só alguns só. Diga, vamos lá. Rapidinho. Um beijo pra Vanessa e o Marcel, que estão lá em Nova York ouvindo a gente. Boa. Um beijo para os amigos da ZN. Um beijo pros meus vizinhos do 201A. Um beijo pro pessoal do Sírio Libanês. E um beijo pro meu marido. Que tá aí, ó. Tá com o filhão aí, ó. Meu filho pros meus irmãos e meus sobrinhos. Dormiu. Mais engraçado era ver ele dormindo e o Domênico gritando. Um beijo pra todo mundo. E o pessoal lá de Minas também. Valeu. Valeu, muito obrigado, viu, Simara? Muito simpática. Valeu. Obrigado, viu? Um abraço pro meu amigo Marcos Gordon, que tá com o rolinho dele no carro. Rolinho? Belisco. O Rafael. Tá indo pro drive. É, Marquinhos. Marquinhos te mandou um grande abraço. Eu sou fã do som. O Rafael tá pegando. Um abraço pro Gordon, é isso aí. Um abraço, tá indo lá chocar a cenoura. Um abraço pro Robson Santista, Marquinhos, que encontrou comigo hoje no metrô. Valeu, Robson. Legal. Estádio 97 teve o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira. Crédito pra usar como quiser. Ligue 333-7888, acesse bvfinanceira.com.br. KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece, Extra é Gol. Estamos chegando ao final de mais um programa, RG. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Madison Feitosa. Olha aí, o Ventosa. Parabéns, ganhou. Boné Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com oferecimento de Fit Camisetas? O Mauro Batistar... Ou não, Mauro Bateferro. Mauro Bateferro, parabéns, ganhou a camiseta. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios. É, no horário entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? É isso aí, parabéns a vocês. Estádio 97 volta amanhã às 5:30 da tarde. A gente tá aguardando aí um pouquinho que vai entrar em um pronunciamento. Pronunciamento. Qual é o ministro da vez, Oba? Ou você não sabe? Henrique Meirelles. Ministro Henrique Meirelles. É planejamento ou economia, velho? Fazenda. Fazenda. Muito bem. Estamos aguardando aí o pronunciamento do ministro. Ele vai falar agora de vacas, vai falar de plantio. E o Moro mandou um recado, hein? Mandou? Mandou um recado. Qual? Pra quem? Com um cara aí? Não, vem mais figurões aí na parada. É? O Moro falou. Mas tem que mandar recado, tem que prender também, viu? Não, mas é bom mandar o recado. Não é bom, não. Esperto. Bom, até amanhã, gente. Valeu, tchau. Depoimento oficial presa. Do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Boa noite. Eu sou Henrique Meirelles e assumi o Ministério da Fazenda quando o Brasil enfrenta a pior recessão de sua história. Os gastos públicos foram elevados muito além da arrecadação nos últimos anos. Para você ter uma ideia, só neste ano o nosso déficit será de 170 bilhões de reais. Ou seja, esse é o tamanho do prejuízo que tivemos que assumir. E isto já vinha ocorrendo em anos anteriores.